Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Este que é o último da sexta temporada, obviamente vamos aqui até à temporada 270, no mínimo, portanto, este é o último da sexta temporada. E para terminar em beleza, obviamente, contamos com um convidado muito, muito especial que dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-lo na mesma. Temos connosco esta noite o Blessing, que amavelmente aceitou o nosso convite. Blessing, boa noite. Bem-vindo ao Sporting 160 e muito obrigada por teres aceitado o convite. Olá, Mariana, João, Pedro, todos vocês estão deste lado. Não sei se é para terminar em beleza, que eu não sou assim tão belo, mas agradeço a vocês o convite. Pá, tenho um carinho especial, por esta malta que trabalha em blogs, que trabalha em podcasts, que trabalha com as redes sociais para falar daquilo que eu gosto, que é desporto e de futebol. Foi exatamente assim que eu comecei. E portanto foi fácil aceitar o convite, era só uma questão de encontrar o dia certo e pronto, maravilha, vamos a isso. E chegaste mesmo na altura certa, vamos ter aqui um grande, grande programa. Dar as boas-vindas, obviamente, ao meu painel habitual, que hoje interessa um bocadinho menos, mas não deixa de interessar na mesma. Boa noite, Pedro Varela, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana, boa noite, Blessing, boa noite, João, boa noite a todos aqueles que nos estão a ver e ouvir e que vão ouvir no entretanto. Acho que sim, acho que temos aqui, não acho, tenho a certeza que temos aqui um convidado muito, muito interessante para falarmos aqui de uma série de assuntos. Eu próprio tenho até aqui alguma curiosidade e depois já digo aqui mais à frente porquê, porque por causa umas primeiras opiniões do Blessing e acho interessante porque as coisas levam um determinado rumo Não e eu. assustes, não Não, assustes. não, não, curiosamente, não, mas é interessante porque eu tenho sofrido muito na pele essas coisas, porque sabes que isto ter opinião própria às vezes é uma coisa muito chata no O futebol e teu no call desporto. center anda concorrido, Sim, o meu Pedro call center Varela. agora anda a ser atacado e isto tem que andar a aturar muita gente, mas isso também faz parte e eu nestas coisas gosto de falar sempre para o lado pedagógico, mas acho que vamos ter aqui um excelente programa para terminar a época, para falar um bocadinho, até porque ainda por cima o Blessing tem experiência de futebol feminino, de futebol formação, faz muito Sabe comentário do que é que fala? televisivo. A minha nota final até vai terminar, uma das minhas notas finais vai ter a ver com o comentário televisivo. E acho que temos aqui todos os condimentos, e todos nós gostamos de. O Blessing ainda disse uma coisa que a mim me agrada mais, mas não é para aqui para o podcast, é que ele também gosta muito de desporto, que é das coisas que eu mais gosto de falar e que das coisas que mais me apaixona, como dias como ontem, que uma pessoa começa às 9 da manhã e acaba à meia-noite a ver 350 mil coisas completamente diferentes, e isso é espetacular. É o horário do Pedro Varela, que tem 48 horas, o nosso não. João Não, é Castro, verdade. boa noite. Boa noite para ti também. Bem-vindo uma vez mais ao Sporting 160. Boa noite, minha querida. Boa noite, Blessing. Boa noite ao Pedro. Boa noite a todos que nos estão a ver e ouvir e que vão ouvir por todo esse mundo, que isto é verdade, é um mundo. Em off, tinha dado aqui os parabéns ao Blessing sobre o futebol praticado pelo Estoril e pela equipa dele, mas tenho que dar os parabéns também aos miúdos, senão o Blessing bate-me, se eu não disser isso. Portanto, os miúdos jogam muito e o Estoril apresentou um dos melhores futebol deste ano que eu vi, em termos de formação, com muitos princípios de jogo que gosto e que é difícil de implementar. Às vezes parece que é fácil, e às vezes todos queremos que os nossos clubes joguem de uma certa forma, mas é preciso também ter, obviamente, matéria-prima para isso e os miúdos têm muita qualidade e apresentam essa qualidade no relvado. Depois, RTP contratou um grande comentador, acho que outros canais ficaram a perder com a ida do Blessing para a RTP, e portanto, às vezes o scouting também é bom nas televisões e foi muito bem engendrado pela RTP. E portanto, acho que é um elogio que eu dou aqui ao Blessing e à RTP, que acho que eu tenho visto mais até a RTP em termos de comentário futebolístico do que outros canais, e muito também devido ao Blessing está lá a fazer, e portanto, parabéns à RTP por ter escolhido muito bem. Depois vamos a isso, Mariana. Tinha aqui algumas perguntas, obviamente, Ah, sobre futebol pronto, geral, muitas sobre Sporting. Não, não, estava a ver muitas que sobre era só tipo Sporting. tchau. Tenho opinião Tá bom. própria, mas já toda a gente farta de me ouvir, e portanto, hoje queremos ouvir o Blessing sobre as Já lá opiniões vamos. sobre o Sporting e mais futebol Exatamente. e desporto também, se for necessário. Exatamente, mas ainda antes de lermos e obviamente antes de falarmos aqui um bocadinho quem é o Blessing e de onde é que o Blessing apareceu e quem é ele, o que é que anda aqui a fazer, vamos então a começar por agradecer obviamente aos patronos do Sporting 160 por apoiarem este projeto. Quem quiser apoiar este projeto é um contributo mínimo para aquilo que nós fazemos aqui, patreon.com/sporting160. relembramos que, apesar de o programa em direto acabar esta semana, para voltarmos só em julho, creio eu, e corrijam-me se eu estiver errada, meninos. Sim, mas, uma semanita antes do campeonato. Exatamente. A taça, a vamos continuar com o conteúdo no Patreon. Portanto, contem com o resumo das modalidades amanhã, contem com o EMA no próximo fim de semana, porque, de facto, pelo menos, e depois mais conteúdo, depois, mais durante a semana, vamos continuar a fazer as entrevistas de imprensa. E análise e por aí fora. Portanto, conteúdo não faltará, com toda a certeza. Aliás, na semana passada estreámos um conteúdo, e acho que é só para passarmos já ao Blessing, mas estreámos um conteúdo de vídeo, pela primeira vez estreámos um conteúdo de vídeo, e pela recepção que teve, será para continuar. Acho que em breve haverá mais conteúdo e haverá mais novidades, porque correu muito bem, as pessoas gostaram muito. Não foi meu nem do João, foi do Afonso, Cabral e do Pedro Carvalho. Pedro Carvalho, que já conhecem dos gráficos que apresentamos aqui, o Afonso Cabral fez também, foi ele que fez grande parte da análise, neste caso, a análise ao jogador, e agora está-me aqui a dar uma branca, isto da idade não perdoa. Foi quem é que fizemos, João? Dani Mota. Ah, Dani Mota, eu estava aqui, exatamente, e em breve o objetivo foi para fazer um teste, e devemos voltar a fazer com jogadores que sejam contratados pelo Sporting e que podem interessar no esquema do Amorim. Já vamos ter que fazer o Trincão, já estou a ver. Trincão, se calhar, Moritas, essas coisas todas, mas isso é para o João, para o Afonso e para o Pedro. Eu só ponho online porque eu já não, só para quem sabe, que eu não sei nada disso, exatamente. Certo, exatamente, pode ser que aprenda, que o Blessing nos ensina aqui algumas coisas hoje, pode ser que a gente melhore ao Pedro Varela, pode ser que sim, Aproveitar também para agradecer à Betano a participação no Sporting Sandy Center ao longo de toda a temporada, e agora sim, vamos arrancar com o programa, 7 minutos depois de termos começado. Blessing, para quem não sabe quem tu és, eu posso dizer a tua idade, não te importas? Podes dizer tudo. Tu tens, o Blessing tem 34 anos e é treinador da equipa de júniores do Estoril Praia, treinador principal. Já passou pelo futebol feminino, já passou pelo futebol masculino e agora está com os miúdos. Quais são, assim, e a minha primeira pergunta é precisamente essa, quais são as principais diferenças, obviamente que as há, acredito, entre treinar uma equipa feminina, treinar os miúdos, treinar uma equipa masculina? A mentalidade de um adulto é mais fácil ou mais difícil de trabalhar do que a mentalidade de uma criança? Ok, depende das idades. Eu já estive com várias faixas etárias e posso dizer que a mais difícil é a de iniciados, sub-15, porque eles estão ali naquela fase em que acham que já têm muita autonomia, mas ainda precisam de ajuda para muita coisa, e quando tu lhes dás realmente autonomia e responsabilidade e chega o momento deles chegarem à frente, eles percebem que se calhar não estão ainda preparados para, e portanto há ali um conflito de interesses entre aquilo que é a vontade deles se emanciparem e a capacidade que eles ainda não têm para o fazer. Depois, indo para séniores ou para júniores, séniores e séniores femininos, há uma diferença muito grande. Eu disse isto, continuo a achar a mesma coisa, e parece-me que não vou encontrar, mesmo no nível profissional de primeira liga, esta dedicação. Eu estive no futebol feminino 2 anos e nunca estive em contexto algum onde tivesse sentido que os jogadores, neste caso as jogadoras, elas, que tivessem tanto foco, tanta atenção, tanta dedicação, tanta curiosidade, tanta abnegação, tanto empenho, do primeiro minuto do treino ao último minuto do último treino da época. Pá, eu achei isto inacreditável. Olha, já agora, desculpa estar-te a interromper, mas deixa-me aproveitar e pegar naquilo que tu estás a dizer para te fazer uma pergunta muito direta. Achas que, apesar do futebol ter evoluído, a mentalidade principalmente das pessoas em relação ao futebol feminino ter evoluído, e viu-se isso no último jogo do campeonato, viu-se isso agora na final da taça, achas que essa dedicação também se deve ao facto de todas elas estarem a tentar mudar a mentalidade? Porque o que eu sinto, e eu enquanto mulher que gosto de futebol e que falo sobre futebol, o que eu sinto é que nós constantemente temos que provar o porquê de gostar de futebol. e acho que, ou pelo menos de acordo com aquilo que tu me estás a dizer, aquilo que eu tiro é muito esse lado do eles terem que provar sempre, do primeiro ao último minuto de cada jogo, de cada treino, que elas são capazes e conseguem ter a qualidade para isso. Achas que é mais por aí que esse empenho se nota muito mais no futebol feminino? Não tenho qualquer tipo de dúvida. Acho que há uma espécie de sectarização do futebol, e que o futebol feminino é encarado por muita gente como sendo outra modalidade que não futebol, e nota-se que as jogadoras estão claramente ou estão conscientes de que têm de fazer muito mais e de provar muito mais do que aquilo que os homens, para conseguirem ser reconhecidas como boas praticantes da modalidade, boas praticantes de futebol. É que ainda por cima estamos num país onde o futebol é a principal modalidade. Poderíamos estar num país onde houvesse uma diversidade grande em termos de desportos, e aí se calhar o impacto ou a diferenciação entre homens e mulheres seria bem menor, mas como estamos num país onde o foco é basicamente todo para o futebol, há de facto essa mentalidade que se nota que elas tentam combater todos os dias, e por isso parece-me que este grau de profissionalismo, o Guardiola diz uma frase, dizia uma frase muito engraçada quando estava no Bayern de Munique, dizia que os jogadores dele treinavam como animais, e eu acho que elas treinam como animais, pá, é absolutamente incrível. Mas em todos os aspectos, não só lá está naqueles que são os mais físicos, portanto mais de empenhamento motor, mas também na parte mental, pá, o foco é uma coisa... Eu nunca vi, nunca vivi, não tem comparação, as jogadoras que jogavam mais, as jogadoras que jogavam menos, as jogadoras que vinham dos escalões de baixo, as jogadoras mais veteranas, algumas delas já tinham 7 e 8 campeonatos ganhos, outra já com experiência de Ligas de Campeões, com experiências lá fora, e era incrível, absolutamente incrível. Olha, ainda antes de passar aqui ao Pedro Varela e ao João para eles te fazerem algumas perguntas, tu falaste aí em Pep Guardiola. Quem é o treinador para ti que é assim a tua referência? É mesmo Pep Guardiola? Tens outro treinador que gostes de acompanhar? O meu treinador preferido é o Jürgen Klopp, por isso é que eu faço sempre publicações do Klopp no Twitter. Já estava a perguntar. É o meu preferido, eu gosto muito da personalidade. Aliás, a Raquel Vaz Pinto fez hoje uma descrição muito boa daquilo que é o Klopp, porque é muito completo nos seus comportamentos dentro de campo, fora de campo, na comunicação com os adeptos, na mensagem que passa, tenta ser sempre, como ela disse, de bom senso, e eu acho que é isso que eu mais admiro nele. Obviamente que o futebol dele também, se eu não gostasse do futebol dele, claro, eventualmente ligava a essa parte, mas não, se calhar não daria tanta importância, mas Jürgen Klopp para mim é o meu treinador preferido. Eu gostava muito, muito, muito, muito de um dia conseguir... qualquer coisinha que ele também conseguiu, e se, e isto é mesmo verdade, algum dia alguém me perguntar, olha, tu conseguiste ser treinador, onde é que te inspiraste e tal, pá, Jürgen Klopp é mesmo uma inspiração muito grande. E é uma inspiração incrível. Pedro Varela, não sei se queres começar tu. Uma inspiração tão incrível que no outro dia, quando renovou o contrato, pediu um aumento para os adjuntos e teve o cuidado de ter... de perceber que, obviamente, ele sendo a peça central, mas ninguém funciona sozinho, e acho que há ali, acho que o bom senso é uma palavra absolutamente fundamental que tu disseste, é que ele tem mesmo esse bom senso, e é impossível, eu diria quase que quem não gostar do Klopp ou da forma como ele é, pá, então não pode gostar de ninguém, porque não há ali nada que não se possa apontar de negativo, entre aspas, a uma pessoa como ele é, um treinador como ele é. Depois podemos ter mais preferências por estilo de jogo, essas coisas todas, mas em termos de bom senso, como utilizaste agora a palavra, eu acho que é inegável, claramente. Pedro, foi a Raquel que utilizou, mas deixa-me só elevar um bocadinho mais aquilo que tu disseste. Ele renovou e o Liverpool propôs que ele fosse aumentado. E ele disse, então peguem no dinheiro que vão aumentar e aumentem. Exatamente. Todos os funcionários do clube. Impressionante. Os adjuntos e todos os funcionários do clube. Exatamente. Isto é incrível. É uma outra dimensão, não é? Porque quando chegas a um determinado ponto em que tu também já tens já tens muito, obviamente que ele já tem muito, mas percebe ele que há ali um também. Estatuto. É, pai, isso não, e às vezes, sabe, e às vezes não é uma questão de ter muito, porque isto é uma coisa que, por exemplo, cá em Portugal não há tanto. Nós vemos muitas vezes exemplos de altruísmo lá fora em grandes corporações, seja, por exemplo, os exemplos que já vimos muitas vezes do dono da IKEA, daquilo que ele faz na própria, no próprio país de origem, e depois tu chegas cá a Portugal e nós não temos assim tantos esses exemplos de altruísmo, temos outras coisas e gostamos de vangloriar outro tipo de personagens, mas devemos ter tempo a falar nisso noutra altura, não é hoje. Eu gostava de começar aqui, só a perguntar aqui uma coisa ao Blessing, porque já deu aqui referência, já, eu gostava de perceber como é que chegaste a treinador, como é que foi esta incursão no mundo do futebol, como é que foi o teu, aqui, o teu percurso até chegares a treinador, do qual já és há alguns anos treinador? Bom, eu sempre gostei muito de futebol. Eu nasci em Angola, nasci cá em Portugal. Certo, exatamente. E Angola é um país que também é muito, muito ligado ao futebol. Portanto, jogava a futebol na rua, eu vim para cá muito novo, mas ainda passei por essa experiência, ainda me recordo. Jogar descalço, inclusivamente, e já gostava de futebol, mas nunca fui federado nem nada do género. E quando vim para Portugal, jogava também na escola, jogava com os amigos muito de vez em quando, ao fim de semana ou naquelas tardes em que não escurecia demasiado cedo, podia jogar qualquer coisa na praceta, mas só fui federado a partir dos 14 anos, se não estou em erro, ou 15. 14 ou 15 anos, porque o meu melhor amigo, o André, que é padrinho da minha filha, que é treinador comigo, convenceu-me a ir jogar futebol no clube onde ele estava. E portanto fui jogar futebol, não tive nunca um jeito extraordinário, a maior parte dos meus colegas eram melhores do que este, é para não dizer que eu sou coxo assim de forma direta. Mas nunca tive assim muito jeito, pá, tinha algumas mais-valias, mas era fraquito. E portanto, mas jogava, pá, divertia-me, nunca pensei que pudesse ser profissional, porque lá está, olhava para os meus colegas e via, opa, estes gajos são mesmo muito melhores e alguns deles estão aqui e portanto eu também não vou conseguir chegar lá. E jogava para me divertir. Entretanto, acontece José Mourinho. Pai, quando acontece José Mourinho foi uma coisa, um fenómeno que Claro. engoliu a muita gente. Pai, eu fiquei enfeitiçado com aquilo e, não sabendo na altura, porque não tinha essa informação, lá está, eu já segui ao futebol, mas não com tanto afinco quanto passei a seguir nos anos a seguir ao Mourinho, não tendo a informação que ele até jogou num nível competitivo mais ou menos porreiro. O que eu achava é que ele não tinha sido jogador de futebol de lado nenhum, e que tinha conseguido ter muito sucesso como treinador. Pá, isso deu-me esperança Claro. e eu fiquei a pensar, pá, se ele conseguiu fazer, eu também consigo Também fazer. consegue, Então, pá, vou tentar. temos outro exemplo, Blessing. Temos o Villas Boas, que esse é que não jogou Pois, mesmo. olha, o André o Villas-Boas, Villas Boas, sim. esse então. Perfeito, perfeito. Esse Sim, então. e o Vítor Pereira. E o Vítor Pereira, por exemplo, E exatamente. sim. Temos exemplos de, pá, treinadores muito competentes que não tiveram um passado espetacular no futebol. E eu, pronto, fui a partir daí começando a comer um bocadinho mais de futebol, dar um bocadinho mais de atenção ao jogo, comecei a consultar, a ler alguns livros. Comecei a dar muita atenção àquilo que os meus treinadores faziam connosco no, nos treinos. Comecei a procurar muita informação na internet. Tive a ideia, horrível de criar um blog. Se vocês forem ao meu blog ler os primeiros, os segundos e os textos, ainda sei lá, até 2013, epá, dão vergonha aqueles textos, mas Faz parte, pronto. não é? Faz parte do crescimento, não é? Faz parte Mas estou lá, eu também tenho alguns assim há muitos anos, faz parte, não é? Isso acho que faz parte do crescimento, não é? aquilo está Imagino. lá. E através dos blogs comecei a conhecer outros blogs, e, epá, Claro. e é por isso que eu tenho um carinho muito especial pelos blogs, pá, que me permitiram conhecer muita gente, que me permitiram crescer muito, que me permitiram discutir, que me permitiram perceber, obrigar a pensar, a refletir sobre aquilo que eu fazia, sobre aquilo que eu dizia, sobre aquilo que eu pensava, e isso criou-me um problema. E o problema que isso me criou foi que eu comecei a discutir demasiado com os meus treinadores. Para quem quer ser jogador é capaz de ser problemático. Exato, mas nunca foi num sentido de os desafiar ou algo do género, mas chegou ali a uma altura que eu percebi, opa, eu já não estou muito satisfeito com isto, então o melhor é tentar ir ser treinador, pá, e deixar isto. Entretanto, tive a possibilidade no clube onde estava, o Porto Salvo, de começar a treinar uma equipa de miúdos, porque os treinadores que estavam lá, por acaso, também eram miúdos, iam para Erasmus, e, portanto, havia a possibilidade de pegar numa equipa, eu e o André, e pegamos nessa equipa, e a partir daí, pronto, foi sempre a crescer. Eu lembro-me, por isso é que eu digo que me envergonham muito esses textos. Eu, quando comecei a escrever e quando comecei a treinar, achava que sabia muito, e hoje hoje em dia eu tenho mesmo mais dúvidas do que certezas, e, claro. E eu acho que isso é uma evolução muito grande, porque na altura eu achava que tinha algum toque de Midas, era só chegar e começar a tocar as teclas e aquilo dava, e já percebi que não é nada disso. E depois ter que lidar com os paizinhos e tudo, com os pais. Sim, mas isso é a parte, para mim pelo menos, é a parte mais difícil. Da maior parte dos treinadores de formação, é lidar com os pais, mas há clubes que já nos conseguem blindar, proteger e ajudar com isso. Mas na maior parte dos contextos de formação onde eu estive, para mim é claramente o maior problema. Não são os miúdos, não é o crescimento e a aprendizagem deles, não é os jogos, ganhar menos, ganhar mais, não é a motivação para a prática, para os treinos, é lidar com os pais, sem dúvida. Sim, eu conheço alguns casos e é realmente todos acham que os filhos são Messi e que têm que jogar todos, né? Mas pronto, mas é muito complicado e por isso é que eu... Mas enquanto for só achar que são Messi e estiverem quietos, é uma coisa. Outra coisa é quando os pais acham que eu sou o Messi e depois atacam os treinadores e... Ui, mas atacam mesmo, aquilo que o Blessing disse é verdade. Há muitos clubes que agora já protegem o diretor e fecham muito aquilo, mas é muito complicado. Tipo de clubes, e também os pais das bancadas, que aquilo é um terror. Só contar aqui ao Blessing... Sim, eu tenho visto alguns jogos e é um terror mesmo. Há um caso que eu conheço que pensava que o filho era o Messi e foi treinar Alcochete. Porque pensava, e na terra toda a gente chamava Messi ao miúdo, ele chegou lá e o pai saiu, por acaso percebeu que saiu envergonhado porque o filho era claramente o pior jogador lá, portanto chegou lá e a realidade foi mesmo aquele choque de frente. É duro, mas é bom, de vez em quando é bom levar esse banho da realidade. Blessing, falando aqui um bocadinho no contexto nacional e da Liga Portuguesa, eu queria-te perguntar o que é que achaste deste campeonato e falar um bocadinho dos três grandes, em particular mais o Sporting, mas depois já lá vamos afunilar por aí, mas falar também realmente dos três grandes. E a minha pergunta é, vou fazer duas numa. Primeiro, se achaste que o campeonato melhorou em termos qualitativos de futebol, em relação ao que tens comentado nas outras épocas, que fala-se muito pouco da qualidade de futebol e fala-se muito de resultado. Quanto a mim, e segundo, se para ti, se o Porto acaba por ser a equipa que evoluiu mais em termos futebolísticos comparado da evolução do Sérgio Conceição com Marega e outros jogadores um pouco diferentes do que teve este ano, e se achas que em termos de treinador sentiste que foi o treinador que realmente evoluiu mais de uma época para outra? Antes de responder, deixa-me só fazer publicidade à caneca que a Sheila me ofereceu no meu aniversário. É uma caneca extraordinária. Eu sei que ela está aí a ver, Sheila. Obrigado. Já está aqui, está. É uma grande caneca. Está sempre cá. Sempre. Ela anda sempre aí, quase sempre vê os programas em direto. E pronto. Se pegarmos na qualidade de jogo dos três grandes, começando por aí... Sim, o Sporting parece-me que evoluiu, pá, se calhar a maior parte da malta acha estranho dizer isto, mas parece-me que o Sporting evoluiu. O Futebol Clube do Porto evoluiu muito, e já explico as devidas diferenças. O Benfica parece-me que permaneceu igual relativamente à época anterior. Se formos um pouco mais para trás, acho que a diferença desta época para as outras então ainda é maior. Obviamente com o Benfica no sentido oposto, que estava um bocadinho mais acima e nestas duas últimas épocas bastante mais abaixo. O Futebol Clube do Porto, tu já explicaste, acho que a grande diferença foi o Sérgio Conceição pegar em jogadores que, do ponto de vista técnico e da criatividade, são melhores do que aqueles que ele tinha anteriormente, agarrá-los àquilo que ele não abdica enquanto equipa, à abnegação, à concentração competitiva, à intensidade, à agressividade, e aí ele não perdoa mesmo, e portanto conseguiu envolvê-los dentro dessa dinâmica, e depois, obviamente, em função das características deles, conseguiu criar nuances ofensivas e mesmo defensivas que permitiram beneficiar aquelas individualidades. Portanto, eles são melhores, o treinador conseguiu envolvê-los naquilo que para ele é inegociável e conseguiu trabalhar em função das características deles. Portanto, disto saiu este bolo. Pá, o Porto parece-me que foi a equipa, não digo que desde o início, mas para aí a partir de novembro, concordas que estava a jogar melhor. Sim, eu na Rádio Observador, que perguntaram qual foi o momento da época, e eu disse que foi quando o Sérgio Conceição descobriu a dupla Uribe e Vitinha. Ou seja, ele começou com o Bruno Costa, não é? Andou ali no meio campo um bocado perdido. Sérgio Oliveira andou ali um bocado perdido. Quando engata com aqueles dois no meio campo, o Porto deu um salto qualitativo. Esse foi o momento que eu escolhi da época. Concordas que achas que também terá sido o momento do Porto, aquele momento em que o Sérgio Conceição... descobriu o segredo do sério. E olha que eu acho que foi um momento, como acontece, não digo sempre, mas acontece algumas vezes, que foi um momento algo inadvertido. Atenção, Sérgio Conceição sempre gostou do Vitinha, ele não queria que o Vitinha tivesse saído por empréstimo para o Wolves, e foi uma decisão diretiva e não técnica dele, ele queria que ele tivesse ficado para trabalhar com ele, mas parece-me que no início da época ele era claramente a terceira opção para aquela posição. Como tu disseste, houve Bruno Costa e Uribe, houve ainda o Sérgio Oliveira, chegou a jogar lá o Otávio, inclusivamente, antes do Vitinha ter começado a ser aposta, foi aposta, o Porto ganhou 5-0 nesse jogo e o Vitinha fez um jogo extraordinário. Ele já tinha jogado alguns jogos, tinha entrado e tal, mas foi a primeira titularidade dele e o Porto ganhou 5-0. A seguir, como era jogo pré-jogo da Champions, ele voltou a jogar e o Vitinha foi titular outra vez. Fez um jogo muito bom de novo, mas o Sérgio Oliveira entrou e faz o golo da vitória de 2-1 aos 89, um golo de fora da área, um grande golo. E isso fez com que o Sérgio Conceição ficasse naquela, pá, não posso tirar este gajo, preciso mesmo deste gajo. Ele dá-me golos, pá, o miúdo vai ter de aguentar um bocadinho. E então o que ele foi fazendo foi, sempre que tinha de rodar a equipa no campeonato, mudar alguns jogadores numa equipa completamente, trocava o Sérgio Oliveira com o Vitinha, e isso permitiu, de alguma forma, que o Vitinha e o Sérgio Oliveira pudessem ser comparados, ainda que a comparação fosse injusta, porque um jogo de Champions não tem muito que ver com um jogo do nosso campeonato. Portanto, ainda que a comparação fosse injusta, mas de facto o Vitinha trazia mais qualquer coisa ao jogo do Porto, e acho que os próprios colegas reconheceram isso, o próprio Sérgio Oliveira reconheceu isso, lembro-me dele ter falado disso na imprensa inclusivamente, e acho que nisso o Sérgio Oliveira foi muito generoso com o Vitinha, foi mesmo de capitão e gostei disso. E depois, sim, a partir daí, claramente a dinâmica da equipa com o Vitinha, aquilo cresceu muito. Pá, depois o Luís Dias foi titular na final da Champions, não é? Exatamente. Diz tudo, acho que nem é preciso explicar mais nada. Foi mesmo demais. Ele fez um ano civil ridículo. Pá, foi muito bom, foi mesmo muito bom. E aquilo engrenou. E depois, eu concordo com o teu momento-chave, sobretudo porque, depois da saída do Luís Dias, ainda assim, a equipa continuou a produzir, amarrada a outros preceitos, mas continuou quando a produzir. Quando tu achava que ele poderia... Eu achava. Eu acho que toda a gente pensou, o Porto vai cair com o Luís Dias e acabou por não acontecer. Sim, mas o PP também teve um papel importante, claro, também assumiu. Uma série. João, desculpa interromper-te, deixa-me só puxar aqui um bocadinho atrás, porque aqui, e aproveitar aqui as perguntas do chat, mas aqui o Daniel Ferreira, que já tinha feito há bocado a pergunta, eu devia ter engatado logo, mas não engatei, engato agora. Visto que o Blessing é um fã, qual foi a equipa que o José Mourinho treinou que mais gostou de ver? Há assim alguma equipa que tu tenhas, que te recordes, obviamente, certamente recordarás que tenha sido? A minha equipa preferida é o Porto 2013, o que ganhou a Taça UEFA. Certo. Que é uma coisa... É a minha equipa ganhou preferida. Ganhou a Taça UEFA contra o Celtic em Sevilha. Contra o Celtic em Sevilha. Grande jogo. Eu não sou portista. Os meus irmãos são, o meu pai é, o meu tio é. E na altura lembro-me com o meu tio de ver muitos jogos do Porto. E pá, o Porto, aquilo era... Eu não sei explicar exatamente o que eu sentia ao ver aquela equipa, não só os jogadores, mas a forma como a equipa jogava, como dominava os adversários, como conseguia ser tão melhor que os outros, que eu dava por mim a pensar, opá, isto, eu não sei, isto a mim parece-me a melhor equipa do mundo. Não era, evidentemente. Pá, mas certo. Isto... Mas logo a seguir foi campeão da Europa, não é? Mas foi campeão da Europa. Naquela final com o Mónaco parecia uma... Sei lá o quê. Desfizeram o Mónaco. Mas eu já não gosto tanto dessa equipa. Já não gosto tanto da equipa de 2004. Chavas mais a Taça UEFA. Já agora, porque eu já não me recordava, mas fui buscar aqui, porque acho que eu gosto de fazer esse exercício, quando já não nos recordamos, só para recordar a equipa titular nesse jogo, porque dá para ver o que era a qualidade dessa equipa, que tu estás a falar, obviamente, Vítor Bahia na baliza, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Costinha, Nuno Valente, Deco, Derlei, Alenichev, Maniche, Capucho e o Paulo Ferreira, não é? Estamos a falar de um que depois foi para o Chelsea, já exatamente. Naquela transferência maluca de 20 e tal milhões de euros na altura. Yeah. Estávamos a falar de uma equipa de estrelas, não é? Que uma equipa, uma constelação de estrelas do Porto. E no banco ainda tinha Pedro Emanuel, Ricardo Costa, Marco Ferreira, César Peixoto, Clayton e Tiago. Jogadores do Sporting, Clayton. Deixa-me fazer aqui uma passagem de bola para o Sporting. Sim, eu tenho muita curiosidade. Sim, exatamente. Muita curiosidade sobre o Sporting, como deves calcular. A evolução que tu estás a dizer, portanto, o Sporting ano passado jogava um futebol mais de transição, este ano foi assumir mais o jogo. Mas notaste ali quais algumas variantes na estrutura do Ruben Amorim? Eu não acho que o Sporting, na época passada, jogasse um futebol mais de transições. Eu acho que as equipas davam mais vezes aquilo que dava vantagem ao modelo de ataque posicional do Sporting. Ou seja, as equipas tentavam pressionar alto o Sporting, as equipas davam espaço nas costas da defesa... as equipas tentavam envolver muitos jogadores no processo ofensivo contra o Sporting, porque não sejamos ingênuos, toda a gente olhava para o Sporting e, apesar da aposta no Ruben Amorim terem entrado jogadores novos, ninguém respeitava o Sporting. Claro, certo. Não, eram muitos miúdos, muitos miúdos, o treinador também, vamos ver e tal, claro. Estás a ver? E, portanto, só putos, o treinador nunca ganhou nada. É só putos e o treinador nunca ganhou nada. Tal e qual. E uma equipa ainda por cima que vem de anos de insucesso, fez este all-in no Ruben Amorim, está mesmo a apostar tudo. E eles vão tremer, eles vão vacilar. Olha, eu próprio, em muitos comentários e muitas crónicas que fiz, disse que sentia que o Sporting ia tremer quando chegassem os maus momentos. A verdade é que o Sporting teve um ou outro mau momento, mas nunca durou. Foi sempre muito rápida a passagem de um mau jogo para uma exibição muito boa, ou de um resultado menos conseguido para uma série de resultados muito boa, e o Sporting nunca entrou nisso. Portanto, mesmo a mim, eu assim, porra, o que é que se passa aí? Não estou a perceber nada disto. Obviamente, isto alicerçado, pá, num modelo de jogo que acho que tirou o máximo rendimento dos jogadores que lá tinha. Eu aprendi imenso com o Ruben Amorim na primeira época do Sporting. Sim. E agora também. Eu vou dizer que foi por causa dele que eu mudei uma data de coisas na minha equipa relativamente à forma de atacar. Ou seja, inspirou-te o Klopp e o Amorim. Basicamente é esse o discurso. Eu estou sempre a olhar para aquilo que os treinadores estão a fazer e tentar aprender com eles, e se for bom, e eu acho que os treinadores de top, dos grandes, têm sempre coisas boas, tento replicar, porque acho que se quer ser como eles, tenho de fazer por isso. E acho que nesse primeiro ano o Sporting foi beneficiado por esse efeito de surpresa. Mesmo tático para os treinadores, não foi? Mesmo tático para os treinadores. Tática, aqui este ano toda a gente defendeu com 5 defesas contra o Sporting, não é? Este ano toda, tirando o Benfica, num jogo, de resto foi tudo igual. Do ponto de vista tático, então, aquilo foi uma festa. Toda a gente olhava para o Sporting e dizia, opa, e agora como é que vamos tapar isto? Ok, vamos fechar por dentro. E o Sporting ia por fora. Sim, por fora. Então vamos fechar os corredores. E o Sporting profundidade. Então agora vamos tapar as bolas profundidade. E entrava, joga entre linhas. Opa! O que é que vais fazer agora? e acho que toda a gente ficou muito surpreendida. Obviamente que chega ali a determinada altura da época que os treinadores poderiam ter adaptado e ter tentado encaixar no Sporting e anular o Sporting mais do que propriamente tentar dividir o jogo e disputar o jogo. Mas parece-me que até bem perto do final a maior parte dos treinadores ainda pensava que aquilo ia quebrar, que aquilo não ia dar, que aquilo ia cair. E volto a dizer, eu percebo, olhamos para as condicionantes da equipa, o Sporting é uma equipa grande, estava há muitos anos sem ganhar, e sobretudo há muitos anos sem disputar seriamente o título até ao final, e portanto acho que mesmo os meus amigos, os meus jogadores, diziam sempre, e ó, mister, isto o Sporting está na frente, mas isto, não portanto, não dura portanto, até o Natal. Não, mas depois disso, estávamos para aí em março e os meus miúdos e os meus amigos continuavam a dizer a mesma coisa. E eu, olha que não sei, atenção, eu também olha dizia que os isso, próprios mas agora... sportingistas mudar, continuaram a dizer a mesma coisa. Portanto, os próprios sportingistas durante muito tempo disseram a mesma coisa. Já agora, e deixa-me aproveitar depois aqui tenho uma pergunta do chat, a questão do Castro, claro que sim. Deixa-me aproveitar aqui a questão do Castro para te perguntar, em relação à temporada passada, quem seria o jogador que tu destacarias no caso do Sporting e esta temporada sem ser Sarabia? Sarabia não conta, porque eu sabia que tu ias buscar Sarabia, precisamente. Sem ser Sarabia, que foi o jogador que mais cresceu e que mais evoluiu e que mais trouxe ao Sporting? Ok, antes de responder, deixa-me só acabar de responder ao Castro, que não tinha terminado. Não faz mal. Relativamente a este ano, o Sporting mudou muito a forma de atacar. Começou a envolver mais jogadores entre linhas. Antes, sobretudo na segunda fase da época, era só o Paulinho a fazer o movimento de contraste e agora já víamos dois e muitas vezes os três a virem fazer movimento e só depois é que partiam para o ataque à profundidade, depois da bola entrar lá. Os ataques na grande área, sobretudo no corredor lateral, o Sporting fazia essencialmente duas coisas, que era tentar atacar o espaço entre o lateral e o central ou sair logo para cruzamento, sendo que o ala do lado contrário ficava aberto, se a bola saísse muito comprida ou se houvesse um corte para recolher e o Sporting começar a atacar a partir daí. E o Sporting começou a fazer combinações de movimentos interiores dos jogadores, portanto, a conduzirem a bola para dentro para tentarem isolar jogadores ou para tentarem tabular e serem eles a finalizar. E começou a fazer outra coisa, que é a subir um dos defesas centrais, deixando ficar apenas dois e o Palha, para que pudesse envolver mais jogadores no ataque, tivesse mais jogadores a entrar em condução. E aí, aí era mais o Matheus Reis. Aí foi mais o Matheus Reis. Né? Mas essa não foi subida só, foi mais... não foi só o Coates, ainda que de forma mais discreta, fez isso algumas vezes. É verdade, o Luís Neto não arriscava não muito. Faz. Quando os Gaios jogava naquela posição, fazia isso muitas vezes. O Gonçalo Inácio não faz tanto porque eu acho que ele não se sente tão seguro a conduzir, prefere fazer em passe, mas ele passa a bola tão bem que, claro, pronto, pode-se dar esse luxo de não ter de chegar perto dos adversários para fazer. E, portanto, eu acho que o Sporting acrescentou nuances importantes. Já para não falar, obviamente, do número de jogadores que mete na área em situação de cruzamento, antes eram três com um a sobrar, que era o ala do lado contrário, e nesta época passou a meter quatro, muitas vezes, quatro jogadores na área para finalizar. É muito jogador, se a equipa perde a bola, é mesmo muito arriscado. E, portanto, parece-me que houve essa evolução e houve essa diferença. Faltou crescer em algumas coisas e, se eu gosto do Rúben Amorim, eu disse isto imensas vezes, acho que o Rúben Amorim é um grande treinador. Não acho que eu quisesse que a minha equipa jogasse exatamente igual à equipa dele. Há muitas coisas em que discordamos. Mas é um treinador que tem um sentido autocrítico bestial. Eu lembro-me de comentar isto algumas vezes e dizer que a pressão do Sporting, que era muito fácil de anular porque o Sporting envolvia poucos jogadores na pressão, E houve uma determinada altura da época que o Ruben Amorim começou a falar disso. Temos de envolver, eu sei que temos de envolver mais um jogador na pressão, mas eu agora não quero mudar, mas nós vamos crescer, vamos evoluir. Se calhar na próxima época vamos começar a trabalhar nisso. E, portanto, acho que é um treinador que tem vindo também a crescer e tenho a esperança que no próximo ano a equipa esteja ainda melhor e se conseguir um registro pontual igual aos destes dois anos, tenho certeza absoluta que vai ser campeão. Portanto, isso é o melhor elogio que lhe posso fazer. Respondendo à pergunta da Mariana, no ano passado houve dois jogadores que, vou falar o que me surpreendeu, e vou falar daquele que para mim foi o jogador, quem me surpreendeu muito foi o Nuno Mendes. Eu conhecia o Nuno Mendes e não achava que ele pudesse ter o impacto que ele teve. Sabia que era bom jogador, tinha uma boa margem de progressão, já gostava das características dele, mas aquilo que ele fez foi, sei lá, eu lembro-me... O sistema ajudou, não achas, Blessing? O sistema ajudou. Jogar a ala em vez de jogar a lateral, claro. Ajudou, não é? Defende-o, de defender, de cobrir tanto espaço, sim, claro. Do ponto de vista, exatamente, defensivo, e dá-lhe liberdade para explorar aquilo que ele tem de melhor, que é claramente a forma como ele ataca. Eu lembro-me de falar com o Zé Boto, que é uma pessoa com quem eu falo muitas vezes, e com a Helena Costa, na altura diziam, não há laterais esquerdos na Europa, e o Zé e a Helena disseram, olha, este Nuno Mendes vai ser vendido por 50, 60 milhões à vontade, porque é um craque, e é muito novo, e não há jogador como ele na Europa. Pá, surpreendeu-me muito, mesmo muito. E o PSG acho que foi uma coisa ativou a cláusula de compra hoje. Sim, depois, hoje foi ativada hoje. Só se fossem pardos, é que não foi. Só se fossem pardos, né? Estava no... O Blessing estava no 11, no 11 melhor 11 da Liga França, da Liga 1. Portanto, era muito estranho, não é? E esta temporada, crack. Quem foi o jogador que te surpreendeu? Vamos lá ver se o e esta... pronto, surpreendeu-me pelo menos. O outro foi o Pote, claro. Faz uma temporada estratosférica, que eu acho que nunca mais vamos ver essa temporada do Pote, porque aquilo é uma coisa completamente estratosférica. Não... Fez-me lembrar o Cristiano quando dizia aquilo do catch-up, e aquilo saía-lhe tudo. Mas não. Eu, novamente, é um jogador que eu conhecia, e eu andava a bufar, eu assim, pá, porque é que o Mourinho mete este gajo na frente, pá, porque é que ele não mete, não, o gajo é médio ofensivo, pá, porque é que ele, pá, insiste com o gajo ali naquela posição, e ele, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, e eu olhar para aquilo contrariado, pá, isto é muito estranho, porque é que ele continua a fazer isso, e ele, toma, toma, toma, toma, toma, estás a ver? Portanto, yeah. Muito, muito, muito, muito bom, pá, fez uma época ridícula para lá de boa, e acho que estes dois são os meus dois grandes destaques. Nesta época, e olhando, porque já não havia assim muitos jogadores que me pudessem surpreender, porque eu já os conhecia a todos do ano anterior, tenho de destacar o Mateus Nunes. O Mateus, claro. Nunes, e novamente, contra mim falo, fez uma época muito acima daquilo que eu estava à espera. Pá, não é acima, é muito acima. É verdade que não foi sempre regular, não digo ao longo do tempo, mas digo no jogo. Sim. Ou seja, teve jogos em que teve momentos. Teve jogos em que desaparecia ali, completamente. Exatamente, e estava bem, e depois caía, e depois recuperava, ou não entrava tão bem, e depois ia por cima, ou ia por cima e depois caía. Mas fez uma época muito acima, acho que está a crescer a olhos vistos, está a crescer naqueles aspectos que eu acho que são mais difíceis de trabalhar. Tem muito que ver, obviamente, com a confiança que o treinador lhe dá, tem muito que ver com a importância que os colegas lhe reconhecem, o carinho, o vosso carinho dos adeptos, mas tem que ver, sobretudo, com ele, daquilo que eu tenho visto, ser um miúdo que está ávido de aprender e quer melhorar e quer saber coisas, sabe que está longe ainda de chegar ao patamar que ele acha que pode ser o dele, e isso faz com que ele esteja sempre muito centrado, muito focado, e portanto fez uma época mesmo absolutamente brilhante, e acho que tem tudo, na minha opinião, para continuar a crescer e dar ainda outro salto. Novamente contra mim falo, portanto não me custa nada a falar contra mim, não há problema nenhum. Depois... eu tenho de destacar o Gonçalo Inácio por um motivo só. Eu não acho que ele tenha feito uma época melhor do que a metade da época anterior que ele assumiu. Mas é a regularidade, a calma. Até marcou mais golos esta época. Até marcou mais golos com o Coates, por exemplo. A maturidade. Maturidade. Eu lembro na altura, quando ele apareceu, ainda estava no Canal 11, e falava-se muito dele e do Quaresma. O Quaresma, exatamente. E já se notava essa diferença. Eu lembro-me de ter falado nisso num comentário, que parecia-me que o Gonçalo Inácio tinha outra maturidade, apesar do Quaresma estar a ser lançado naquela altura, que tinha outra maturidade que o Quaresma não teve. Agora, estávamos a falar daquele nível. Eu não estava à espera que, depois de meia época, como titular na primeira divisão, para que ele fizesse uma época que foi, ok, teve alguns baixos, mas nunca foram a pique. Foram baixinhos, certo. E depois voltou ao nível e manteve. E depois baixinho, depois um alto e depois subiu. Depois baixinhos e, portanto, e essa regularidade é muito difícil, sobretudo a pensar em jogadores que não têm muita experiência a jogar na primeira divisão, porque apesar de tudo e apesar do que se diz, tem algum peso e conta muito. Portanto, para mim são os dois destaques desta época, porque não me deixaram destacar o Sarabia. Antes olha, do João, eu sei que o João vai fazer aí daqui a um bocado já uma pergunta. Deixa-me só dizer que os meninos falharam a pessoa que eles achavam. Não, por acaso pensávamos que tu ias falar de Matheus Reis. Matheus Reis, era o que nós achávamos. Nós aqui no nosso chat dissemos Matheus Reis e... Pela evolução também, pela evolução. O Matheus Reis foi o jogador que teve o maior crescimento. E crescimento, para mim, não tem que ver com as expectativas. Tem que ver com aquilo que eram as exibições dele antes e aquilo que depois onde ele terminou. Aí não tenho qualquer tipo de dúvida. Agora, acho que lhe falta essa estabilidade... que ele vai conseguir, obviamente, se continuar a ser exposto, se continuar a jogar regularmente. Acho que lhe falta essa estabilidade que eu vejo, essa tranquilidade que eu vejo no Gonçalo Inácio, que é muitas vezes não se precipitar, muitas vezes cometer erros, tentar não se precipitar, do que precipitar-se e fazer as coisas à pressa e depois aquilo sair. E acho que ainda não vejo que ele tenha isso. E esse é um dos aspectos, por exemplo, que eu acho que o Matheus Nunes que tem crescido muito é nisso, na pausa, no não se precipitar, no tentar decidir melhor, encontrar os momentos certos para travar e para acelerar. E acho que o Matheus Reis, tendo sido o jogador que evoluiu mais, ainda não vejo isso. Pode ganhá-lo efetivamente, mas também é um destaque bastante, bastante justo e bastante pertinente. Muito bem, então antes de passar à pergunta do Castro, que eu sei que vai ter um dos jogadores, que o Blessing por acaso até já escreveu sobre ele este ano, no Expresso, mas antes de passar essa pergunta, deixa-me só fazer aqui duas perguntas rápidas do chat, também porque estão aqui muitas pessoas, estamos posso dizer que estamos com uma boa audiência para aquilo que é os nossos diretos, também não sou assim muitas pessoas, não estás habituado a ter muito mais, obviamente, na televisão, mas para o nível eu não do sei, que não costumo saber. Pois, eles não sabem os números. Eu sei, mas claro, mas obviamente claro. É a RTP e qualquer canal de televisão tem muito mais que isto, como é óbvio, mas para aquilo que normalmente nós temos aqui, hoje está a ser uma participação muito boa. É normal, o convidado é bom e quando assim a expectativa é enorme. Vou fazer aqui duas perguntas. Uma, Blessing, a teu ver, de que forma é que o modelo do jogo do Sporting deve evoluir na próxima época? Passa pela continuação da experiência de jogar sem ponta de lança? Depois já vou à segunda pergunta. Essa pergunta é muito boa, acho que é por aí, ou seja, trazer variabilidade. Eu dizia que o Sporting, eu disse que o Sporting no primeiro ano surpreendeu por causa dessa variabilidade. Neste segundo ano já não surpreendeu assim tanto e, portanto, teve de criar dinâmicas para permitir surpreender os adversários que já sabiam ao que o Sporting vinha e começaram a causar outro tipo de dificuldades ao Sporting, a defender com 10 jogadores nos últimos 40 metros. Portanto, é muito difícil para qualquer equipa do mundo e o Sporting teve de começar a trabalhar outro tipo de dinâmica para desencaixar dos encaixes que os adversários faziam. Portanto, essa é claramente uma delas, e o Ruben Amorim também já o disse. Já o disse, e essa é uma das alternativas. Outra alternativa poderá passar por mudar o sistema, não de base, porque quando se fala muitas vezes da mudança do sistema, a malta pensa que é a partir logo de início, por exemplo, num 4-3-3 ou num 4-4-2, mas eu acho que partindo deste sistema no momento ofensivo pode alterar claramente, meter um jogador mais numa posição e mudar o número de jogadores que têm em determinadas linhas, e portanto isso pode acontecer, e acho que o Sporting terá vantagens nisso. Obviamente aquilo que eu já disse que me parece ter sido a grande fragilidade do Sporting é os adversários terem reconhecido qual era o ponto frágil defensivo do Sporting, e não era nem pouco mais ou menos na forma como defendia próximo da área, era antes disso, dando o primeiro momento de pressão do Sporting, que o Sporting tenta sempre pressionar, tenta se atirar ao jogo e melhorar na pressão, porque depois, se nós formos a ver, e eu vou fazer esta comparação com o Futebol Clube do Porto, podemos fazer que o Sporting na época anterior é igual. A quantidade de golos que o Porto esta época fez e que o Sporting fez na época anterior de recuperar bolas no meio-campo ofensivo ou à entrada do meio-campo. Sim, é muito. Rápidos e siga. E, portanto, acho que é um fator muito importante para que eles possam apanhar os adversários já desequilibrados, porque estão a tentar jogar, e conseguirem ser incisivos e apertar com o adversário aí. E, portanto, se calhar a malta pensa que eu estou a falar disto porque vai melhorar o registro defensivo, eu, por acaso, acho que vai melhorar é o registro ofensivo. Porque vai dar mais situações de golo ao Sporting. E, obviamente, melhorando o registro ofensivo, o Sporting vai ter outra segurança no jogo, que lhe vai permitir depois gerir o jogo de forma diferente. Por último, eu acho mesmo que o Sporting precisa de jogadores que o Amorim não quer. Ou seja... A sério. Acho que precisa de ter um ou outro jogador, e que o Amorim aposte neles, que fujam um bocadinho daquilo que ele quer, que permita que a equipa, não por força de uma dinâmica coletiva trabalhada pelo treinador, mas pela dinâmica que o jogador cria à volta dele, quando tem a bola ou quando não tem a bola... Assim, deixa-me eu perguntar-te o nome... de um desses jogadores. Acho que estamos todos a pensar no mesmo nome. Ah, estás a pensar no Slimani. Não vais dizer. Isso é só no universo leonino é que há essa discussão não, de que o Slimani pode. Não veio porque o Amorim não queria. Não, o Slimani, atenção, eu percebo perfeitamente porque que o Slimani não jogou mais vezes, percebo perfeitamente o porquê que foi afastado. Mas eu acho que o Slimani faz muita falta e fez muita falta. Claro. Sim, portanto, de um ponto de vista estritamente de jogo, portanto, de campo... Dentro das patelinhas. Acabamos de ficar a perder, isso é um facto. Acho que aí todos acho que temos que concordar com isso, sem dúvida, claramente. Sim. Antes de passar ao João, então deixa-me fazer aqui a segunda pergunta, que é só um bocadinho regressar atrás, já tinhas falado do Pote, Blessing, do Diogo Russo. Blessing, não achas que o Pote, devido à época passada, ficou refém do golo, não participando tanto quanto podia, porque tem mais qualidade para isso, sobretudo em zonas interiores? Ok, essa é uma luta que eu tenho... A questão do golo, não é? Porque marcou tantos golos e agora, será que o jogador ficou mentalmente a pensar nisso constantemente? Achas que isso é uma coisa que pode ter influenciado e a certa altura ele não começou a marcar tantos e isso poderá ter aqui alguma influência do ponto de vista psicológico até no jogador? Acho que pode. Aliás, a expectativa que se criou à volta do Pote, e atenção que o Pote não marcou poucos golos este ano. Não. E fez mais assistências passadas. Portanto, até parece que fez uma época má ou péssima e não é assim, não é? É verdade. Mas acho que pode afetar. Eu tive um caso que vivi de perto na minha equipe e percebi que foi isso, porque a expectativa que toda a gente à volta, portanto, de fora, e os próprios colegas começaram a ter no Pote era exatamente essa, que a qualquer momento ele ia fazer golo. E passavam jogos em que ele não fazia, ou que ele não assistia, e não tinha exibições assim tão, tão bem conseguidas. E, portanto, a frustração dele não era tanto o não jogar bem, era o não conseguir finalizar. O Pote, aquilo que ele tem de melhor nesse momento, e eu lembro-me na altura discutir isto com alguns amigos, que é uma característica única, é a forma como ele encarava o momento de finalização, pá, com uma descontração que não é normal. Aquilo é de um gajo que está completamente despreocupado, parece que é maluco, estás a ver, e que não quer saber se aquilo vai dar gol ou se não, pá, vou mesmo encostar, vou mesmo desviar do guarda-redes, que é para ele, para ter a certeza que o gajo não vai chegar, então, pumba, e aquilo entrava sempre, pá, porque ele cuidava tanto daquilo e não sentia pressão dos adversários ou do momento em si do golo, que acabava por fazer muito. Este ano era um passo para a baliza, sentiu... o Blessing. Ele fazia passos para a baliza. E eu acho que este ano ele já sentiu um bocadinho essa pressão. Agora, isto sou eu a dizer, porque comentei isso com muitos amigos, que essa preocupação excessiva dele com o golo fez com que não evoluísse tanto noutros momentos onde ele era bom e perdesse até alguma noção da abrangência de espaço que ele deveria ocupar e da forma de jogar nesse espaço, nos espaços curtos, como ele estava a dizer, e nas combinações com os colegas, fez com que ele despreocupasse mais com isso, e isso fez com que ele perdesse também algum instinto da forma de resolver problemas aí. Mas volto a dizer, isto sou eu que quero ter razão, pá, e acho que sou um grande analista e que percebo isto tudo, e acho que isto é que é o certo. Pode-se ter passado outra coisa qualquer, pode ter tido azar. Problemas físicos também, ele tem problemas físicos, exatamente. Os problemas físicos não ajudaram a que ele tivesse calma quando entrasse e perdesse alguma dessa ansiedade, porque não lhe permitiram ter a continuidade que teve noutro período, e sobretudo a continuidade nos momentos bons. Pode ter sido também a própria forma de atacar da equipa que, e isso é verdade, deixou de ser tão centrada nos movimentos que ele fazia, porque antes, ok, o Nuno fazia movimentos, o TT fazia movimentos, o Paulo fazia movimentos, mas muitas vezes eles faziam movimentos e não recebiam bola, ou faziam movimentos para assistir. O Pote sempre que fazia movimento recebia a bola, o Pote sempre que estava na área eles olhavam para ele para lhe dar a bola para finalizar. E nesta época já não foi tanto assim. E portanto isso também pode não, claro, não ter ajudado. Blessing, tenho aqui uma questão que me agrada bastante. Eu sou o Timo Ugarte, e a minha questão, que é uma questão do universo sportinguista, que é o Ugarte versus Palhinha. Portanto, gostaria de contar com a tua... tua análise, realmente qual é o jogador que poderá dar mais ao Sporting naquela posição, mas, e colocando aqui uma segunda questão que pode estar relacionada com a primeira, se achas que em muitos casos, e sobretudo na Liga dos Campeões do Sporting, e em alguns momentos poderá jogar com três médios e nessa altura acrescentar mais um médio, tipo Daniel Bragança, ou até mesmo recuar Pote para uma posição do meio campo, porque poderá fazer sentido, até porque já foi médio ofensivo. Qual é a tua análise sobre isso e o que é que o Sporting poderá ganhar ou não com esta dinâmica de ter três médios? Bom, eu acho que... não, eu prefiro o Ugarte ao Palhinha. E isto não é qualquer desprimor para o Palhinha. Eu acho que o Palhinha é um jogador essencial para o modelo de jogo do Rubén Amorim e, sobretudo, para uma equipa que precisa de soltar os outros jogadores e ter um que consiga cobrir aquele espaço todo que fica. O Palhinha é um especialista nisso, pá, é incrível, acho que é mesmo fora de série aí. Mas eu acho que o Ugarte, não tendo esta abrangência que o Palhinha tem nesse momento, consegue compensar isso com outras coisas que dá à equipa. Agora, eu percebo perfeitamente que o Rubén Amorim não queira perder aquela referência, porque ele já sabe exatamente o que é que o Palhinha vai dar. Os colegas estão muito habituados a jogar com o Palhinha naquele espaço e estão muito habituados a soltarem-se e a irem, porque sabem que o Palhinha vai lá estar e vai cobrir. E, portanto, percebo isso. Agora, eu acho que neste momento, nesta época, o Ugarte termina melhor do que o Palhinha, terminou por cima. E portanto eu escolheria o Ugarte. Relativamente à questão dos três médios, eu vou-te dizer, eu tenho eu lembro de ter tido esta discussão com alguns amigos, os cientistas, como somos conhecidos, e eu não tenho a certeza que a chave para esse tipo de jogo com outro tipo de exigência ou para criar outro tipo de dinâmica no Sporting que seja a introdução de um terceiro médio ou de um terceiro médio que faça saltar um jogador da frente. A questão é esta, de um terceiro médio que faça saltar um jogador da frente. Eu acho que passará muito mais por ter mais um jogador à frente, mas esse jogador partir de trás, porque o Sporting consegue controlar com dois centrais e o médio defensivo, consegue controlar porque as outras equipas normalmente deixam um, no limite, um e meio, que há ali um jogador a fazer de meio-meio, não é? A dividir, e acho que consegue controlar, e acho que pode passar muito, muito por aí. Obviamente que acho que essa solução dá mais equilíbrio defensivo ao Sporting no momento da pressão, faz com que a equipa tenha um bocadinho mais bola, consiga controlar melhor o jogo, porque mantém a largura, mantém os homens na frente e consegue ter mais um homem no meio para circular. Eu só não tenho a certeza que isso seja o melhor, sobretudo por uma coisa. Vocês conhecem de certeza absoluta, eu sou um gajo que gosto de um jogo mais pausado, certo, mais calma, mas uma das maiores virtudes do Sporting é não, ou seja, a pausa do Sporting é para montar a estrutura e depois acelerar. E isso para mim é uma virtude. O Sporting massacra os adversários em bolas nas costas, bolas nos corredores, cruzamentos, remates de fora. Portanto, é uma das maiores virtudes é essa falta de pausa. Porque sendo uma equipa que tem muita responsabilidade de ter a bola, mas é preciso olhar para o Sporting e perceber que de facto não tem uma base de jogadores tão criativos assim. Eu acho que o Sporting consegue criar perigo de estar constantemente em cima a massacrar, e para mim os piores jogos do Sporting nesta época, e alguns deles não foram jogos que o Sporting perdeu, ganham alguns, foram jogos em que o Sporting perdeu essa contundência a tentar atacar a área, fez um jogo mais lento, circulou a bola mais vezes devagar do que rápido quando precisava de continuar a massacrar e desgastar. Pá, porque às vezes a malta não percebe, mas do ponto de vista mental, uma defesa que está a ser constantemente massacrada, com bolas nas costas, a serem desposicionados, com dobras, do ponto de vista mental aquilo acaba por colapsar, eles acabam por quebrar, acabam por cometer erros de posicionamento, acabam por ter um ou outro momento de desconcentração, acabam por entrar em crise de decisão porque estão sempre estressados e o Sporting entra por todo o lado, e eu acho que o Sporting em muitos jogos desta época perdeu um bocadinho isso. E foi Blessing, Blessing, tu nesse texto do Ugarte que escreveste em março, terminavas o texto a dizer: neste momento, e o momento era março de 2022, é aliás o elemento mais diferenciador do meio-campo de Ruben Amorim, ainda que estejam todos disponíveis. Terminaste o ano a pensar que foi mesmo o elemento mais diferenciador do meio-campo, do Ugarte? Se olharmos para aquilo que foi a época, eu acho que foi o Mateus, como um todo. Agora, eu acho que o Ugarte foi o jogador que terminou a melhor época. Eu acho que o Mateus não terminou a época ao mesmo nível com que estava em fevereiro. Nada. Eu lembro-me de comentar aqui várias vezes com o João determinados jogos do Mateus em que parecia que ele estava completamente ligado à corrente. Eu acho que foi desde que o Guardiola falou dele. Sim, o Guardiola não ajudou nada, se tivesse estado calado, estas coisas às vezes aconteciam demais, também não faz sentido, mas era só para porque eu lembro desse texto teu, que na altura tinha um texto muito curioso, que era o Menino Ugarte, e que terminavas dessa forma. Mariana, deixa-me só dizer isto, Pedro, porque eu acho que do meio campo do Sporting, e vocês sabem que eu sou um fã absoluto do Daniel Bragança, mas eu acho que o Ugarte é o jogador que pode estar durante mais tempo num nível competitivo mais alto, porque é um jogador que vai agradar a todos os treinadores. E isso é meio caminho andado para se conseguir ter sucesso em qualquer contexto. Já agora, Mariana, uma pergunta muito rápida. Mas é muito rápida mesmo. Ele pode só resumir numa frase. Que mais faz do Daniel Bragança? Achas que Daniel Bragança tem lugar neste meio campo a dois? Olha, e vocês sabem também que eu sou um fã do Bragança. Somos dois. Isto é uma discussão que eu tive muitas vezes com a Sofia, que é uma grande amiga, e eu disse-lhe sempre isto: o Bragança não tem aquilo que é necessário para jogar dentro desta dinâmica do Sporting com meio campo a dois. E é preciso, e às vezes as pessoas olham para isso e pensam assim, não, ele está a dizer que se calhar do ponto de vista defensivo ele não oferece aquilo que o Ruben Amorim quer. É isso, mas do ponto de vista ofensivo ele também não oferece aquilo que a equipa precisa naquela posição específica. E pode-se colocar uma encruzilhada para o jogador, então. Se eu fosse treinador do Sporting, o Daniel Bragança jogava sempre. Atenção ao que eu estou a dizer. A sério, se eu fosse treinador do Sporting, o Daniel Bragança jogava sempre. Mas tendo em conta a forma como o Sporting joga, como a equipa está montada, eu acho que... E achas que se vai colocar aqui uma encruzilhada para o jogador? Quer dizer, o jogador... quer ter mais minutos, merece ter mais minutos, acho que todos concordamos com isso, independentemente... O treinador também, Ruben Amorim já disse isso. Claro, exatamente, e o próprio Ruben Amorim confirmou isso, eu acho que houve ali até alguns momentos que chegou a ser até um bocadinho, enfim, dar pouquíssimo tempo a um jogador com aquela qualidade, quase que era um suplício vê-lo entrar para fazer aqueles poucos minutos, mas isto pode-se colocar aqui também uma encruzilhada para o jogador, porque o jogador merece ter precisa mais... jogar. Jogar, não é? Isto pode ser um problema para ele, não é? Certamente. Deixa-me só cometer aqui uma inconfidência e que espero que não ofenda ninguém, mas eu acho que o Bragança vai sair. Pois, nós também já temos falado sobre isso. Não, já falámos sobre isso. Já não nos admirava nada. E eu acho que vai sair pela reação que ele teve, ele e o Palha, aliás. Choraram no último jogo, não foi? No último jogo. Também acho. No último jogo. O Ajax era uma boa equipa para o Braga. Era top, era o melhor que podia acontecer, era isso. Era espetacular. E acho que é por causa disso, que foi um bocadinho, não tanto da questão do último jogo e da época, mas foi um bocadinho em tom de despedida. Pode não acontecer, mas acho que naquela altura ele estava a sentir que, opa, olha, se calhar tenho de ir à procura de outra coisa, porque acho que ele também já percebeu. E acho que o Ruben Amorim nisso também é... Epá, estou aqui farto de elogiar o Ruben Amorim. apesar de eu achar que o Sporting pode melhorar em muitas coisas. E que deve melhorar em muitas coisas. Mas acho que o Ruben Amorim também pode lhe ter dito pá, que é difícil. Porque, de facto, mesmo do ponto de vista ofensivo, aquele meio campo a dois precisa de outras coisas, precisa de outro tipo de ritmo, por assim dizer. Daniel Bragança tem um ritmo diferente do resto da equipa. E acho que, opa, é pena, eu adoro, volto a dizer, adoro, eu amo o Bragança de morte, mas não me parece que tenha... Agora, o Ruben Amorim pode mudar coisas nesta época nova, e o Bragança pode ser um motivo para que ele mude, para que ele mude essas coisas. Portanto, vamos ver. Mas se vier Maurita, ainda fica mais curto o espaço para Daniel Bragança. Sim. Eu gostava que o Bragança ficasse, mas já estou como tu dizes. Olha, e vamos pegar aqui precisamente na próxima temporada. Não vamos falar de mercado, até porque já falámos há pouco, vamos voltar a falar também outra vez. Ah, mas ainda tenho uma pergunta de mercado para o Blessing. Antes do mercado ainda, Blessing, a próxima temporada vai ser atípica em termos de Primeira Liga de Futebol, porque de facto vai existir aqui um Mundial que vai fazer parar todas as ligas, pelo menos as europeias, na altura em que vai acontecer. Achas que isso pode ser prejudicial? Aliás, não é pode ser prejudicial, é como é que um treinador de um grande consegue preparar uma equipa para efetivamente treinar... para jogar metade da temporada que seja, e acho que nem metade vai acabar por ser. Não vai ser. Parar durante dois meses, sim, exatamente, para depois voltar a jogar ao mesmo ritmo, sendo que vão ter muito mais jogos nas pernas. Como é que um treinador é capaz de fazer isso e é capaz de pensar em preparar uma temporada assim, sabendo que vai ter jogadores que obrigatoriamente vão para as seleções, seja a seleção portuguesa, seja a seleção do Uruguai, seja a seleção espanhola, seja que seleção for. Como é que um treinador prepara uma temporada assim? É difícil. Deixa-me só dizer que o Sporting já começou da melhor forma, porque conseguiu que o Porro ficasse. E o Porro, minha nossa, que jogador. Eu adoro, é outro que eu adoro de morte. Mas eu acho que a maior dificuldade vai ser, ao contrário do que aquilo que a maior parte das pessoas está a pensar, não vai ser o pós-mundial, vai ser o pré. Porquê? Porque há alguns jogadores que, sabendo que têm a possibilidade de entrar na convocatória, que vão ter medo de se lesionar. Claro, tirar o pé. Certo. E isto é perigoso, não é? Gerir isto, do ponto de vista mental, os treinadores conseguirem incutir nos jogadores e os jogadores se mentalizarem, portanto, receberem esse feedback do treinador e conseguirem se mentalizar que têm de estar no limite e que aquele é o momento para ajudar a equipa, acho que vai ser complicado, vai ser uma coisa que os treinadores europeus da Europa, portanto, nunca sentiram. Agora, parece-me que a preparação da pré-época vai ser perfeitamente normal. Parece-me que até à altura do Mundial vai ser uma época perfeitamente normal, tirando, obviamente, quando estivermos a chegar próximos, os jogos e mesmo os treinos, como é que os treinadores vão gerir isso. Mas eu acho que aí, se conhecendo, por exemplo, Sérgio Conceição, conhecendo Ruben Amorim, não sei como é que trabalha ainda Roger Schmidt, acho que não vão facilitar. Quem tiver a tirar o pé, quem não tiver a trabalhar, não vai jogar. Vai ser tão simples quanto isso. Acho que é tentar manter essa exigência. Portanto, se os treinadores mantiverem essa exigência, mantiverem essa coerência, mantiverem este critério, pá, os jogadores que não estiverem não vão jogar e toda a gente vai perceber que, se não estiver no limite, não vão conseguir. A altura do Mundial depois vai ser problemática, porque as equipas vão perder ritmo. O bom disto é que vão ser todas. O mau disto é que vai existir uma diferença ainda maior entre as equipas, aquelas que são candidatas crónicas à Liga dos Campeões, para todas as outras, porque são essas equipas que vão ter os jogadores todos no Mundial. E, portanto, tiveram esses jogadores todos a competir, enquanto os outros vão estar a fazer jogos de treino, não é? Que não é a mesma coisa. Por mais que se queira, a importância que os jogadores metem, o stress competitivo não existe. E, portanto, por mais jogos de treinos que se façam, por mais treinos, por mais que os treinadores apertem, não é igual. E essa gestão aí vai ser difícil, porque vai ser difícil recuperar esses jogadores para que entrem outra vez no ritmo. E se houver Liga dos Campeões, eu por acaso não sei como é que vai ser o calendário da Liga dos Campeões, para te ser sincero. Vai chegar-se tudo até parar o campeonato. Sim. Vai chegar tudo até parar o campeonato. Toda a fase de grupos até começar grupos. Até parar o campeonato. Exato. Vai ser vai ser ali dois meses de jogos de Liga dos Campeões, campeonato. Sábado, quarta. Vai ser uma imensidade. Não, depois depois só regressa já na fase eliminatória. Em fevereiro? Isso já não sei quando é que resta. Eu acho que deve ser logo em janeiro. Então, mais me ajuda. Acho que as equipas tiverem menos jogadores nas provas europeias, no Mundial, perdão, vão sair prejudicadas por causa do ritmo. Porque diz isto, mas a equipa teve os jogadores todos para treinar, teve tempo para afinar ali dinâmicas, para afinar estratégias. Isso sem jogo, sem concretizar e sem jogo, não. E, portanto, acho que vai ser essa a dificuldade. Deixa-me só te confirmar, e agora já fui confirmar, eu sabia que a fase de grupos vai ser jogada de setembro a novembro. De setembro a novembro. E depois regressa em fevereiro. Exatamente, de setembro a novembro, portanto, vamos ter jogos a 6, 13 de setembro, 4 de outubro, 11 de outubro, 25 de outubro, mês de outubro, tem 3 jogos da Liga dos Campeões e termina logo ali no início de novembro. E regressa a ronda de 16, os 16 aves de final, regressa a 14 de fevereiro. Portanto, não há janeiro, é fevereiro. Com o Sporting Real Madrid. Não, o Sporting Real Madrid, depois do sorteio ter dito Sporting, sei lá, uma coisa qualquer mais fraca. Boa, mas mais fraca. Mas sim, mas vai ter ali uma sobrecarga muito forte. Fevereiro, de setembro a novembro, pronto. Vai ser ali uma coisa... Mas fevereiro dá mais algum tempo para as equipas conseguirem ter algum ritmo competitivo antes de entrarem nessa fase, e isso vai permitir, na fase a eliminar, reduzir essas diferenças. para as provas nacionais, parece-me que, e aí, perdão, as equipas grandes, neste caso, vão ter uma vantagem relativamente a todas as outras, porque vão conseguir jogar com adversários mais fortes, ou seja, mesmo que sejam jogos de treino, acho que vão planear essa fase para fazerem jogos de treino com equipas de nível europeu e não só com equipas de nível nacional, que lhe vão dar outro tipo de competitividade nesses jogos, porque obviamente têm a possibilidade de o fazer mais do que os outros. Se fosse possível, se eu treinasse um Estoril, um Gil Vicente, um Vizela, tentar fazer amigáveis com equipas baixo da tabela de outros campeonatos. Porque acho que isso vai criar também nos próprios jogadores uma pressão competitiva diferente. Porque é algo que eles não estão habituados a fazer, normalmente, nem mesmo em jogos de treino. E também joga muito a forma como eles se querem valorizar. Ou seja, mostrar-se a outros treinadores, outros, a outro público, a outro contexto, valorizarem-se perante outras direções. E aí, do ponto de vista mental, também acho que poderia ajudar os jogadores e a preparação, as equipas pensarem em contextos que os jogadores sintam, ok, aqui tenho de dar mais um extra porque também estou-me a mostrar, apesar de não ser campeonato, também estou-me a mostrar. Certo. Podemos aprender muito com as equipas escandinavas que estão habituadas, sim, nessa paragem de inverno e, portanto, a programar essa paragem. Mas repara que elas têm a desvantagem de como são só elas que param, elas só fazem jogos entre elas. Agora podemos fazer jogos contra elas até. Pode haver, exato, aquilo que estavas a falar, o Vizela jogar contra um Malmo desta. E deixa-me só dizer aqui uma coisa, João, porque estávamos a falar do calendário da Liga dos Campeões, quem estava aqui no chat a ouvir, a final é dia 10 de junho, portanto, se quiserem comprar já a viagem para Istambul, que vai ser a final, aproveitem que agora está mais barato. O clube já prometeu. É contra o Liverpool, Sporting Liverpool. Estava aqui a ver, olha, Sporting Liverpool. Bem, podia ser contra qualquer um, se fosse o Sporting da final, que seria uma coisa absolutamente inacreditável. Acho que nesta altura qualquer clube português chegar a uma final da Liga dos Campeões era uma coisa absolutamente. Só chegar à Liga dos Campeões. Deixa-me mandar uma mensagem ao Viana, contrato ou Courtois. É contra o Liverpool? Contrato ou Courtois? Blessing, deixa-me, como já estamos a avançar para o final e vamos entrar aqui nas pontas finais, deixa-me fazer a pergunta que é provavelmente o tema mais debatido o ano passado no Sporting. O ano passado e este ano também. O ano passado e este ano, esta época, esta que acabou agora. Ad eterno, eu acho que até certa altura não estávamos a falar do Sporting Clube Portugal, mas estávamos a falar do Futebol Clube Paulinho. Eu gostava de queria ouvir a tua opinião, já falaste algumas vezes, obviamente, as redes, mas aqui um bocadinho a questão do Paulinho, da importância do Paulinho no esquema, que depois, claro que para muita gente, estes últimos jogos do Sporting em que marcamos 13 golos nos últimos 4 jogos, ou alguma coisa assim, género, acabou por mostrar, afinal, nós é que tínhamos razão, o Paulinho não precisava de jogar nada, e afinal não estava ali a fazer nada. E, portanto, como é que tu vês o Paulinho, como é que ele encaixou no Sporting, qual foi a importância, não só pelo facto de ser um jogador que era conhecido pelo próprio Ruben Amorim, às vezes isso tem uma importância adicional, por aquilo que ele dava no balneário, e isso foi até comprovadamente pelo próprio Ruben Amorim falou disso. Como é que tu vês este Paulinho no Sporting, e o que é que ele ainda pode continuar a dar no Sporting? Bom, eu queria ser politicamente correto relativamente ao Paulinho, mas não consigo. Porque o Paulinho é um jogador que, para aquilo que o Ruben Amorim quer do jogo, de facto é essencial, não tenho qualquer tipo de dúvida. Ou seja, se olharmos só Sporting, modelo de jogo Amorim, dinâmicas ofensivas, dinâmicas defensivas, Paulinho, sempre. O problema são as dificuldades que os adversários criam, e eu acho que aí o Paulinho muitas vezes foi atirado para o jogo e esteve nos jogos sem beneficiar a equipa e a dinâmica da equipa. Percebo ainda assim, e isto é importante, que o Ruben Amorim tivesse até muito perto do final insistido no Paulinho só por um motivo. Do ano passado para esta época, a grande diferença que eu senti no modelo de liderança do Ruben Amorim foi ele ter cedido um bocadinho aos estatutos E o estatuto, atenção, não estou a dizer que é o peso que o jogador tem no balneário, ou o valor da transferência, ou ser um jogador internacional, não. É a forma como ele olha para aquilo que o jogador dá ao jogo dele. E, portanto, se deu um bocadinho a isso. Enquanto que na época passada, o Amorim, independentemente da dinâmica da equipa, daquilo que ele queria implementar, quem estava bem jogava, pá, e o Amorim fez isto de forma exemplar, quem estava bem jogava, sentaram-se muitas vezes no banco os jogadores que a malta pensa, este gajo vai jogar sempre e tal. E não aconteceu, não aconteceu. Ele deu sempre continuidade aos bons momentos. Um jogador entrava, mostrava, ele metia, repetia, e portanto deu sempre continuidade a isso. E nesta época eu senti um bocadinho que já não foi tanto assim, que ele já foi mais conservador na forma de liderar a equipa aí. Agora, na parte final, já senti o oposto, que ele já recuperou aquele Amorim da primeira época e já foi ao encontro daquilo que, das dinâmicas que os jogadores estavam a criar. Ok, eles estão a criar esta dinâmica e está a resultar, ok, vamos com isto. E se me perguntares, olhando para este final de época, se o Sporting deveria iniciar a época com o Paulinho a titular, com Sarabia, com Pote, com Edwards, com Nuno Santos, eu dir-te-ia que não. Mas, e novamente, eu nisto, pá, tenho mesmo de ser conservador, porque percebo o lado do treinador que está na expectativa de trabalhar a equipa para criar determinado tipo de dinâmica, quando aquilo não resulta, daquela ideia, tenta perceber porque é que não resultou e corrigir para fazer resultar. Certo. E, portanto, eu percebo isso e parece-me que o Amorim também pode, no início desta nova época, tentar. Novamente fazer Paulinho resultar, porque eu acho que, ao contrário do que se diz, o Paulinho é uma mais-valia para o Sporting, ainda que nesta época, em vários jogos, acho que não encaixava dentro daquilo que o jogo estava a pedir. Posto isso, e aproveitando a tua deixa, a Blessing, se fosses Ruben Amorim, ias buscar um avançado, e que características é que escolherias para esse avançado? Não falando em nomes, ou se quiser, podes falar Ribeiro, nomes, é daqueles impossíveis. Rodrigo Ribeiro com 20 anos. Essas características. Exato. Não, porque eu acho que as características são aquelas, tem de ser feroz na área, de cabeça, com os pés, tem de conseguir participar no jogo de criação da equipa, portanto não se fixar só na profundidade, tem de conseguir dar profundidade e tem de conseguir desequilibrar individualmente. O Rodrigo Ribeiro tem isso tudo, obviamente não consegue já fazer isso tudo no futebol dos adultos, por assim dizer. Consegue fazer algumas coisas, mas não isto tudo. Vai conseguir fazer no futuro, não tenho dúvidas. É um craque. Tem mais capacidade de finalização que o Paulinho, não é? Okay. Também, mas isso também é importante. E eu acho que o problema do Paulinho não é o gesto técnico. É não ter aquilo que eu acho que o Pote tem, que é estar-se completamente a cagar, desculpem a linguagem, para tá, quando vai vontade. Finalizar. Acho que o Paulinho sente um bocadinho mais peso, nas mais costas, peso, né? Mais pressão. É, mais peso. Sim, nesse momento. Até porque te carrega em cima dele 16 milhões de contratação, que isso, parecendo que não, mexe com qualquer um. E esse, acho que é um dos grandes problemas também de Paulinho, obviamente. Foi o finalizador nato, atenção. Claro. Não, mas é a expectativa e a frustração dele para com isso. Exatamente. Mas daí também. Exatamente. A boca do Amorim, no final do jogo em que fomos campeões o ano passado, o Paulinho estava na flash interview e ele vira-se para o Paulinho e diz assim: diz lá que foste cara agora. Diz lá que foste cara. Claro, mas é uma forma de desanuviar até esse lado, e é um lado que certamente pesa, porque, aliás, vimos algumas entrevistas do Paulinho, nomeadamente no podcast do Sporting, onde se percebe que certamente aquilo iria mexer com o jogador, porque mexe, até pela forma como ele como ele se apresentou e como Blessing, ele mas para finalizar só queres um nome, não é? Tu queres um nome, não. Tu... Não. João e os nomes é os não, para finalizar, sendo tu treinador, imagina, já tens o Paulinho, já tens o Rodrigo Ribeiro, apesar da idade, não é? Achas curto? Ou seja, ias pedir ao Hugo Viana, ias pedir um avançado? Era isso? Sim, sim, sim. Sim. Olha, o Viana, traz-me o Haaland, faz favor. Não dá, que já foi. Não, acho curto porque, apesar de tudo, o Rodrigo Ribeiro tem de continuar na sombra, de ser o número 3, ir sendo lançado, ir jogando, jogar muitos jogos na B, na Liga Revelação, quando não for utilizado na equipa principal. Acho que já não faz sentido fazer sub-19, a não ser que não haja competição nas outras equipas. Mas acho que para número 3 e acho que o Sporting precisa do número 2, porque vamos imaginar o pior cenário, e espero mesmo que não aconteça, que eu não desejo mal a ninguém. Imagina que o Paulinho se lesiona gravemente, claro. O Rodrigo, claro, não está pronto para ser titular. Blessing, alguém aqui no chat diz que já existe esse jogador e chama-se Fran Navarro. Epá, não me vou meter nisso. É complicado, não, claro. Eu gosto muito do Fran Navarro, apesar de achar, ter algumas dúvidas na forma como ele se relaciona com os colegas mais longe da área. Ou seja, se for perto da área, nos espaços reduzidos, acho que sim, porreiro. Mas imagina que uma equipa está num bloco mais médio, ou seja, defende um bocadinho mais longe da baliza ou num bloco mais alto, aí já tem algumas dúvidas. Aí preferias o Musa. Aí preferias o Musa, não é? Sim. Mas em boa Musa verdade, já não João tem essa parte... Na parte da área mais à frente, exatamente. É agora isto. É o misto. Rodrigo Ribeiro. Um bocadinho mais velho. Deixa-me gastar aqui um joker. E o que é que achas se, por acaso, Trincão assinasse pelo Sporting? Como é que verias que poderia encaixar? Na direita, tendo já Edwards? Ou achas que um dos dois podia jogar na esquerda? Ou até é falso 9? Acho que o Sporting vai jogar muitas competições e dá para jogar em todos. Dá para todos. Pá, para eu sou mesmo... Até o Tabata até jogou bem, se ficar, até jogou bem agora os últimos jogos. Também. Sim, eu aí, e gosto muito dos dois, acho que o Edwards tem um bocadinho mais do ponto de vista físico do que o Trincão, por ser mais rápido e um bocadinho mais ágil. Acho que tem um bocadinho mais também do ponto de vista do um contra. Olha, acho que o Blessing caiu. Estavam-me a ligar isto. Desculpa. Eu é que não meti isto no modo avião. Não faz mal, deixei. Foi mal. Sabes quem era que estava a ligar? Era o Rodrigo Ribeiro. Era o Rodrigo Ribeiro a agradecer o elogio. Era o Rodrigo. Não te estamos a ouvir. Agora deixamos-te ouvir. Aí, eu não fiquei. Agora já estou a ouvir. Agora sim. Acho que sim. Eu preciso ligar outra vez os auriculares. Estamos a ouvir. Preciso ligar os auriculares que estava. Okay. Desligaram. Pronto. E foi o Gonçalo Santos. Vocês lembram-se dele? Foi capitão do Estoril durante muitos anos. É um grandíssimo amigo. E ele não sabe que eu estou a fazer isto, já lhe vou dar na cabeça. Claro. mas foi Gonçalo Santos. Olha, força, que é para depois terminar aqui com o produto. Sobre o Edwards e o Trincão. Sim, o Trincão. Estava a dizer que o Edwards tem um bocadinho mais de um contra um puro. Também acho, é mais malandro no sentido de vou para cima, que se lixe, olha. Sim. E agora o que der deu, e acho que aí há essa diferença. Acho que isso não menoriza o Trincão, acho que são jogadores mesmo muito bons. O Sporting ia ganhar uma profundidade e uma dimensão diferente, porque ia ter argumentos diferentes para ir lançando nos jogos, não só de início, mas também a partir do banco. Ia ter mais jogadores para fazerem aquele carrossel que os três da frente do Sporting têm feito agora sem uma referência fixa, com todos a rodarem por todas as posições. E, portanto, Trincão, se o Sporting puder contratá-lo, maravilha. Acho que vai aumentar a qualidade do jogo. Olha, e para finalizar, perguntava aqui o Simão se já falaste aqui de Rodrigo Ribeiro, algumas impressões sobre os Leões que estiveram no Europeu de Sub-17 ou outros jogadores que tu gostes, queiras destacar. Eu adorei o Leonardo Barroso, mas... Eu adorei o Darwin Sul. Deixa-me dizer. Marcou um golo que nem eu acho que nem ele sabe como é que fez aquilo, que aquilo é uma coisa absolutamente. Não, ele tem um remate forte. Ele tem eu sei que tem um remate forte, mas aquilo é mais que forte. Aquilo é uma coisa. Deixa-me só dizer, resisto. Não me levem a mal, o Dário jogar sub-17 é batota. Pois. O Dário está acima desse nível. Pois não, está, não, sério, isto, é verdade. Isto é um grande elogio, ele já está acima, claramente. Acima desse nível. E eu gostei especialmente do Afonso, porque acho que tendo... Afonso Moreira, ali, para quem não conhece. Sim, Afonso Moreira. Exato. Alguns... De alguns lives de vaidade, nota-se que ele é um miúdo, que tem autoestima, é um pintas, mas acho que esteve sempre focado, esteve sempre, não se escondeu das tarefas defensivas. Quando errava, tentava ir outra vez atrás, tentava corrigir os erros e decidir bem. E eu até acho que é um estilo de extremo que cá em Portugal não se vai apreciar muito, mas eu gostei muito da prestação dele e espero que seja aposta e que consiga chegar a um nível competitivo bem mais alto. E está prestes a chegar. E prestes também está a terminar a sexta temporada do Sporting 160. Ainda antes de irmos aqui às notas finais do Blessing, se quiseres pensar numa nota final, Blessing, vou começar pelo Pedro Varela e pelas suas notas finais. Olha, e o Pedro Varela acabou de ficar sem câmara. Ele abandonou. João Castro, as tuas notas finais. Bem, a primeira nota final, obviamente, que será para o futebol feminino do Sporting, vencer a Taça de Portugal. Claro. Agradecer à equipa técnica do Sporting, que eu gosto muito, todos, desde a Mariana, ao João Almeida Rosa, ao Gonçalo Xavier, e estou-me a esquecer do analista do Sporting, que já falamos aqui. O Mateus, obrigado Blessing, também gosto muito dele, e portanto, malta, que já passaram até por aqui, o Sporting 160, tirando o João Almeida Rosa, mas agradecer, porque nota-se princípios de jogo na equipa do Sporting, nota-se uma evolução muito grande quanto a mim do ano passado para este ano, em termos de jogo, uma aposta muito grande na formação nas miúdas, e nota-se que, por exemplo, a Mariana Rosa cresceu muito, quanto a mim. Gosto muito da Carolina Becker desde que ela era pequenina, porque a primeira vez que a vi ela era mesmo pequenina, portanto tem crescido muito. Começa a época a fazer uma supertaça contra o Benfica e ganha, e acaba a época a fazer uma final da taça e ganha, e portanto gosto muito do que transformaram. Por exemplo, a Xandra, acho que não era uma jogadora que é agora, quando ela veio, e que há uma transformação, e de certeza que tem dedo na equipa técnica, e portanto para todas elas, a Rita Fontemanha, porque também já esteve aqui, a Diana Silva, portanto para elas... Ana Borges, que voltou de lesão. De lesão, e portanto para elas a Jacinto fez um jogo brutal, a André Jacinto, quanto a mim, e portanto, craque mesmo, portanto, espero que renovem com ela, já ouvi dizer que pode sair. Ontem. Jona Marchão, obviamente. E, portanto, para elas, a minha grande nota final era mesmo para elas, porque eu acho que merecem tudo. Mas pequenas notas, partindo a vitória do Hockey diante do Benfica, no jogo que foi a penaltis. E depois aqui uma nota muito grande, preocupação, por exemplo, com o que se passa em França e com o que se passa com as invasões em campo. Algo o campeonato francês é o pior campeonato da Europa este ano, em termos do que sim, se passou. Sim, tem problemas... Elevada. Yeah. É uma coisa inacreditável. Yeah. Eu percebo que há problemas sociais gravíssimos em França. Sim, mas isto é uma coisa que o governo francês tem que tomar conta. Tem um problema gravíssimo no problema francês. Isto já passa completamente, claramente. Depois, a má organização da final das Champions, obviamente. Acho que aí a UEFA... teve mal, a UEFA e as entidades francesas, às vezes fala-se Portugal, mas a verdade é que sempre que houve esses eventos organizámos muito bem, portanto há muitas vezes os portugueses criticam Portugal, mas a verdade é que nós estivemos sempre muito bem nessas organizações. E vai ser um português a fazer o relatório para a UEFA, o Tiago Brandão Ribeiro foi convidado pela UEFA para fazer o relatório sobre essas questões que aconteceram, claro, relativamente ao jogo. Não, não, é importante e aconteceu e nós sabemos o que é que se passou fora, os ingressos, a confusão, não houve mortes. Os assaltos, há vídeos assustadores de franceses 10, 15, assaltarem, 15 assaltar ingleses. O bairro Saint-Denis é muito complicado, foi os acessos são complicados e, portanto, quem organizou aquilo tinha que organizar um cordão de segurança muito grande. Portanto, uma vergonha que se passou. Em relação ao jogo, é futebol. Aquilo é futebol, o que aconteceu, acontece muitas vezes. O Real Madrid realmente tem uma aura muito grande, mas futebol não é uma ciência exata. E o guarda-redes fez uma grande exibição. Tudo tinha mudado se o Liverpool tivesse marcado logo na primeira parte. Acho que teria até sido um jogo muito mais interessante, mas não aconteceu. E, portanto, gostei muito das declarações do Klopp, dizendo que podem marcar já o hotel. Isto já está a comunicar para o próximo ano. Já está a comunicar para o próximo ano. Incrível. É confiança, mas já está a preparar a próxima época. Eu acho que é brutal. Estas eram as minhas principais notas. Depois, a desejar tudo de bom, obviamente, ao Blessing. Espero vê-lo a treinar uma equipa e não desprestigiando o Estoril, que eu acho que tem uma excelente formação, diga-se passagem. Espero dar um passo e treinar agora uma equipa maior. O Sporting precisava ali dos 23, maior. E, portanto, vou deixar aqui para o Viana para mandar uma mensagem. Acho que merece. E ali o André, portanto, tem feito... É uma dupla, é verdade, as pessoas às vezes pensam, mas é uma dupla. E agradecer, obviamente, a participação e agradecer ao Pedro Varela e à Mariana por mais uma época do Sporting 700. E concluída com sucesso. E um grande abraço, obviamente, para todos aqueles que nos acompanharam ao longo destas emissões e deste ano, que foi cansativo, diga-se passagem. Não levou ao título tão desejado, levou a duas conquistas, mas levou uma época que o Sporting faz os mesmos pontos que a época passada. E, portanto, numa situação normal, teríamos sido campeões, temos que pensar nisso. E a verdade é que o Sporting já está a preparar bem a época, já tem até contratações efetuadas, se calhar esta semana ainda vai apresentar mais alguém, e, portanto, é esperar que seja uma grande época. Olha, mas guarda bem a tua casa. Sim, deixa-me dar um grande abraço ao Luís e ao Afonso Cabral, tiveram um fim de semana complicado na Suécia, no clube que estão no Vanstavix, porque defrontaram uma equipa muito forte, o primeiro classificado, e o resultado não foi o mais favorável, mas eu tive a oportunidade de ligar ao Afonso Cabral, porque uma pessoa deve ligar aos amigos também, não é só dar os parabéns, é nestes momentos difíceis, e foi um jogo muito difícil para eles, mas é um jogo que vão aprender, e portanto agora é esperar que venha o jogo da taça contra uma equipa da Superliga. Acho que vai ser um grande passo, e espero que alguns órgãos de comunicação social portuguesa estejam atentos, porque há um treinador português que está lá na Suécia com uma equipa amador, teve no Estoril a fazer o seu estágio, a sua aprendizagem, e que vai enfrentar uma equipa da Superliga Sueca. Portanto, eu acho que vai ser uma coisa muito boa. E depois, obviamente, mandar um abraço a todos os sportinguistas que estão no mundo, porque ainda ontem falei com um que está muito longe. Epá, e nós sofremos aqui, mas estar à distância que eles estão é uma coisa inacreditável, e portanto já estão a planear vir de férias a Portugal e poder ir a Alvalade. É quase uma visita obrigatória. Portanto, um grande abraço para eles. E todos eles merecem. Só antes de passar aqui às notas finais do Varela, dizer ao Luís, que perguntou se nós não poderíamos manter este convidado no painel. Nós gostaríamos muito. Acontece que é RTP. Para já, RTP é Expresso, o Estoril. Quer dizer, está noutra liga, não é? Até a Liga dos Campeões. Tá, nós ainda estamos aqui na Conferência Liga. Deixa-me dizer a verdade sobre isto, que não tem nada a ver com o nível Liga dos Campeões. É que eu tenho mesmo, às vezes, de fingir que gosto muito da minha namorada, que gosto muito da minha filha, que gosto muito da dos família, meus irmãos, sim, claro. Que gosto muito dos meus amigos. Às vezes também tenho de fingir essas coisas, e então se eu não conseguir fazer isso, obviamente, é muito difícil. É muito, muito complicado. Pedro Varela, as tuas notas finais. Tenho aqui algumas notas finais, peço desculpas já aqui ao Blessing, porque passaram-se aqui tantas coisas. Vai pensando nas tuas notas finais. Como quando temos um convidado, não falamos de outros assuntos, havia muita coisa para falar. Exatamente. Mas temos tempo depois para falar no Patreon. Uma das coisas é dizer aquilo que o João disse, começar por aí. Fizemos 44 programas em direto nesta sexta temporada. É a nossa melhor temporada em termos de audiência. Mais de 250 mil pessoas ouviram os nossos programas. Vale o que vale, é um número como outro qualquer. Nunca nos moveu por isso. Já fizemos o programa para 40 pessoas, e não foi por isso que deixamos. E com o Sporting a ter acabado de levar 3 ou 4 secos, sabe-se lá onde, num país qualquer, numa competição na Liga Europa há quase 6 anos, e não foi por isso que não continuamos aqui a fazer, e vamos continuar, e cá estaremos no, a partir já de julho, no Patreon continuaremos a fazer, porque aí há uma coisa diferente que temos que continuar a fazer. Há uma obrigatoriedade. Há uma obrigatoriedade no sentido que os patronos merecem-nos, obviamente, essa retribuição que nós temos esse que fazer, cuidado. E que faz todo sentido. Depois, dizer aqui mais 3 ou 4 coisas. Uma, obviamente, enaltecer o que ontem se passou em relação ao handball. Eu, que sou uma pessoa que adoro desporto, além do futebol, o Benfica ontem acabou por conseguir um feito absolutamente inédito e épico. Já vi muitas pessoas hoje a falar da questão do futsal e do hóquei. Estamos a falar de dimensões completamente diferentes, sem desprimor para aquilo que é o futsal e o que é o hóquei, e as nossas conquistas e as conquistas também do Benfica, que já fez a nível europeu. Estamos a falar do handball, onde não somos nem de longe nem de perto nenhuma potência europeia, enquanto que no futebol somos, no hóquei também somos e no futsal também somos, regularmente também nessas competições. Aquilo que o Benfica fez é um ponto absolutamente importante e que mostra também, e que até o Porto tinha feito este ano já na Liga dos Campeões, e mesmo o Sporting contra aquele Magdeburgo, que é efetivamente uma equipa inacreditável, o Sporting foi eliminado por um gol, mas acho que é um feito importante e portanto não posso deixar. E já agora, só um apontamento, e o que aquele jogador do Benfica disse sobre as camisolas, as t-shirts, epá, o Paulo das Moreno, modalidades. Moreno disse, foi muito engraçado, depois já me corrigiram um bocadinho ali as declarações, mas o efeito era o mesmo, e gostei muito porque ele disse aquilo. Sem pressão nenhuma, no sentido de estar a falar para o canal do clube, e que às vezes, que nós sabemos, é muito difícil falar para o canal do clube sem ser dentro de determinadas linhas, e portanto foram declarações importantes, e portanto não posso deixar de enaltecer isso enquanto amante do desporto. Depois, dizer que percebo o que Varandas ontem fez, as declarações nomeadamente que têm a ver com o ataque do dia anterior. Eu acho que as declarações de Varandas foram muito mais um ataque ao secretário de Estado. Havemos de ter tempo de falar nisso. Talvez esta semana no Patreon façamos uma coisa. Obviamente eu fico sempre muito triste quando os assuntos são estes. Eu há bocado até dizia a alguns amigos, e o Blessing, que conhece muito bem, porque é amiga dele, há bocado até na CNN estavam a fazer antes da hora do jantar, naquele programa, a fazer a falar sobre o Porto e sobre o Varandas e as declarações e isso que mais, e via a Sofia Oliveira a falar e dizer, porra, até a Sofia já estão a obrigar até que ela falar sobre um assunto que normalmente não é aquilo que ela fala, quase a sair da zona de conforto, mas para falar de um assunto que afinal de contas até é um pouco triste, e até achei aquilo assim um bocadinho, pá, porra, percebo. Havemos de ter tempo para falar sobre as declarações de Varandas e Porto. Hoje não é o dia ideal, não estamos esquecidos, nem nunca nos esquecemos de nenhum assunto, nem nunca deixamos de falar dos assuntos, mas hoje temos aqui um convidado e achamos que não fazia sentido falar. Havemos de ter tempo para falar disso. Mas o futebol chega a um ponto tão, tão triste que eu ontem estava a ver o Moreirense-Chaves e estava um bocadinho até dividido, porque eu tenho um carinho muito grande pelas equipas de Trás-os-Montes, por causa da relação do meu pai, que é transmontano, e portanto gosto sempre de ver equipas transmontanas no escalão máximo do futebol. Mas por outro lado, também tem do outro lado, tinha o Moreirense, tinha duas coisas que eu gosto muito. Uma, tem o Sapinto, não vou discutir se é treinador ou não, tem o Sapinto enquanto pessoa, que é uma pessoa que eu tenho muito apreço enquanto pessoa, enquanto aquilo que foi como jogador do Sporting, como aquilo que deu sempre, e senti muito, muito, muito daquilo que ele é, na forma como ele, em certos momentos, deixou-se levar ali no Moreirense, e também porque o Moreirense... É um clube de uma região pobre que passou muitos problemas enquanto terra que vive à base do setor têxtil, que sofreu muito na pele e que tem melhorado muito. Tem lá exemplos muito importantes muito de como souberam dar a volta. Empresas ainda hoje têxtil muito bem apetrechadas, e que fico com pena porque é uma deslocação que eu adoro fazer. Não falho nenhuma deslocação. Quase que éramos atropelados para o autocarro do Sporting lá. Quase que fomos atropelados para o autocarro do Sporting, é verdade. É uma deslocação que eu gosto muito de fazer. Infelizmente só podia ficar e ontem foi dia de só ficar um a rir-se. Ficou o Chaves e ficou o Nottingham Forest em Wembley, estas coisas que regressa 23 anos. E já agora, Pedro, em Moreira de Cónegos, eu vi uma imagem de dois jogadores do Chaves a irmos àquele café em frente buscar cervejas para fecharem a subida. O que é um momento fantástico. Moreira de Cónegos, na verdade, o que nós costumamos dizer é... Eu acho que é fantástico. Moreira de Cónegos, como nós começamos a dizer na brincadeira, são e empresas têxtil, e depois é uma rua, que é a rua do estádio, e onde tens o estádio e onde tens os cafés para beber cerveja e para ver o jogo. O que é uma deslocação sempre fantástica. E deixa-me terminar, que isto está tão mal em termos de tudo que é mal no futebol às vezes. Pá, aquela imagem final do irmão do Francisco Conceição a chorar pelo irmão, epá, e ver os comentários nas redes sociais da malta que não... Epá, eu até nem sou um grande fã do Conceição, por algumas atitudes que ele às vezes teve. Epá, mas eu consigo desligar que ele naquele momento foi, fez aquilo num jogo contra o Sport e não sei o que mais. Epá, aquilo é um momento absolutamente genuíno de um irmão que vê o outro irmão a descer. Epá, e irem para as redes sociais atacar e dizer... Epá, é uma coisa, o futebol está a atingir níveis absolutamente inacreditáveis neste ponto. Que não se põe a mão, eu pelo menos, enquanto eu já disse isto aqui, aquilo que me leva a continuar a gostar é o Sporting, porque eu adoro o Sporting, é uma paixão que transcende em muito, por isso é que somos um bocadinho irracionais em algumas coisas, mas o que me prende ainda é o Sporting sendo e é fazer estes programas, porque senão, eu vou-te ser sincero, às vezes preferia desligar da paixão que tenho pelo clube e só ver o futebol de outras coisas, de outros clubes, pelo prazer que dá o futebol, porque... está-se a atingir um nível de loucura, pá, que isto é impensável, isto não pode continuar assim, porque senão isto, não sei onde é que isto vai parar e para mim não chega. E para terminar, tenho que terminar com o sub-17, porque tenho que terminar com uma nota positiva, claro. De alguma coisa. Claro. Obviamente a minha opinião pode ser um bocadinho, estar aqui um bocadinho, não ser imparcial de todo, porque eu sou amigo dele já há muitos anos, foi aliás ele que me convidou, ele e o amigo João Gonçalves da BTV, que me convidaram pela primeira vez para escrever num blog, pá, mas tenho que realçar aqui os comentários do Rui Malheiro, ainda ontem no jogo da meia-final. Eu gosto muito do Rui Malheiro, já foi nosso convidado aqui, foi ele que me convidou para escrever no seu primeiro grande blog e que chegou a ser um dos blogs mais lidos em Portugal, que era o Terceiro Anel. Foi lá que eu aprendi muito, eu costumo dizer que eu não percebo nada de futebol, mas gosto de entrar nestes projetos porque aprendo muito com as pessoas que vou conhecendo, e nesse projeto do Terceiro Anel muitas pessoas tornaram-se jornalistas, e muitas pessoas entraram até em carreiras, um diretor de comunicação do Braga, por exemplo, escreveu lá, enfim. E ontem ver os comentários do Malheiro e o Blessing também o tem feito, e há mais comentadores desta nova geração, mesmo na Eleven, Tomás Sports, da Cunha, por exemplo. Tomás da Cunha, que também já esteve cá, a própria Sofia Oliveira, mesmo não se concordando, e eu agora vou dizer aquilo que disse no início, o Blessing, quando começou a comentar nas redes sociais, ou pelo menos quando eu comecei a ver as redes sociais, um dos primeiros tweets que ele fez foi relacionado com o Manchester City e com o Bruno Fernandes. E ele, na altura, já não me recordo qual é o tweet, mas tinha qualquer coisa do género, que havia pelo menos 4 ou 5 jogadores que eram melhor que o Bruno Fernandes. E eu, quando li aquilo, comecei-me a espumar por todo o lado. E eu, já tenho, ainda por cima, porque o Bruno Fernandes tinha saído do Sporting e foi para o Manchester United. E, portanto, que é um clube que eu adoro, que vejo desde... Não foi só ir para o Manchester United, foi para o Manchester United... E estava a faturar. Fazer aquela temporada. Grande. E eu, na altura, comecei-me a espumar por todo o lado e acho que até por um momento ou outro terei retweetado ou até metido com ele. Mas depois, claro, tenho 47 anos quase e já tenho juízo na cabeça. Eu depois pensei, epá, isto também, eu posso não concordar com tudo, mas eu também isto não pode continuar. E depois fui lendo com mais calma as coisas que e aos poucos fui, umas vezes concordando, outras não, mas é este lado. Eu sei que às vezes, quando se é mais novo, é difícil fazer isso. Eu sofro muito isso na pele, tenho levado com muita gente, miúdos novos, que às vezes têm aquele sangue na guerra e disparam por tudo e é que acham que são os maiores entendidos da bola. Mas, para terminar, porque esta nova geração... Podemos não concordar com todos, nem temos, nem pelo contrário, não temos todos concordar, nem temos concordar, mas é esta nós geração teríamos. Que tem que nos ajudar e temos que, se calhar, um bocadinho todos, cada um nas suas dimensões. Obviamente nós não fazemos isto a nível profissional, o Blessing faz a nível profissional e bem, mas há outros que fazem, o Tomás, como tu já disseste, o Rui Malheiro e outros, e é este lado que tem que ajudar, ou até o próprio Tadeia, para falar de uma geração mais antiga, que também já foi nosso convidado aqui e que eu particularmente continuo a gostar. E é esta geração que tem que ajudar a que o futebol seja muito mais do que estar constantemente a falar de assuntos que são um esgoto total, porque senão isto qualquer dia não tem piada absolutamente nenhuma. E nós somos muito pequeninos, nós, os Benficas Independentes, a Copa do Cavani, o segundo posto, que ainda há pouco estava a fazer o seu programa às 9 da noite, que faz sempre às segundas-feiras. Os Panencas, somos muito poucos, ou os da Briosa, sei lá, não faltam por aí projetos, somos muito poucos, mas se calhar todos juntos podemos trazer aqui um bocadinho uma lufada de ar fresco à discussão do futebol. Pedro, lembrei-me aqui de uma coisa que eu tinha apontado e não falei. A minha solidariedade total para os atletas do Estoril sub-19 e do Braga sub-19, pelos ataques que eles foram às redes que tiveram nas redes sociais por causa dos resultados que antes tiveram. Sim, os do Braga, inclusive, foi uma coisa assustadora, sim, portanto, não é? Minha... Fizeram de propósito, que perderam contra o Benfica, claro, de propósito. Ninguém perde de propósito com aquela idade. É inacreditável o que se, o não que não jogaram à bola. Quem disse não, aquilo nunca jogou à bola, definitivamente. E a questão aqui é, lá está, é difícil perceber o que é que move tanta cegueira. Mas as pessoas têm que parar um bocadinho para racionar, porque é inacreditável o que se leu sobre duas equipas que deram muito ao campeonato este ano e que praticaram também bom futebol. E, portanto, a minha solidariedade para eles e que esqueçam isso, não leiam e passem à frente. Passem à e frente. Continuem a jogar. É, passem à frente porque trolls não ajudam. Tivemos adeptos do Sporting que foram chatear os Gaio no Instagram este ano num post em que tinha ele acabado de nascer o filho, a mulher, falamos disso aqui nesse dia. O homem nem assistiu ao nascimento e foi jogar para a balada e portanto temos isso, ou temos até os ataques ao público também aconteceram e portanto às vezes olhamos lá para fora muito e esquecemos do que se faz dentro de portas e estas coisas têm que mudar e eu acredito que há uma nova geração que vai ajudar a mudar aos poucos. Eu falei disto até porque o Blessing é o treinador do sub-19 de Estoril, mas tinha aqui essa nota porque achei ridículo o que aconteceu e portanto queria deixar essa nota final e portanto ainda também a solidariedade para o Blessing, claro. Ainda antes de irmos aqui às notas finais do Blessing, porque o Blessing teve um monte de tempo para pensar nas notas finais, enquanto vocês falavam os dois. Ainda antes de irmos aqui às notas finais do Blessing, obviamente, quero aproveitar para deixar um obrigada a todos aqueles que nos acompanharam ao longo desta sexta temporada e quero aproveitar para recordar aqui uma música que o Sporting tem que se chama Para o Inferno Futebol Moderno, e eu acho que não é o futebol moderno que deve ir para o inferno, são as pessoas que fazem com que esse futebol deixe de ser o futebol que nos apaixona a todos. Blessing, a tua nota final. Vou deixar o mais importante para o último lugar e vou começar por vos agradecer esta última nota de solidariedade relativamente aos miúdos, porque acho que de facto eles mereciam algo diferente daquilo que se passou nesta última jornada, que compreendo de forma perfeita que 99% daquela gente nunca viu um jogo sequer de sub-19, viram aqueles jogos e, portanto, acham que os sub-19 são um universo que eles conhecem, apesar de nunca terem participado dele, mas de facto os miúdos não mereciam isso. Em segundo lugar, quero dar e realçar a Mariana e a sua equipa técnica do Sporting do Futebol Feminino. Quero dizer que, para lá de toda a competência que existe, porque há muita gente competente ali, da dedicação e, portanto, daquilo que eles acrescentam às jogadoras, há uma grande amizade que eu tenho por todos eles, inclusivamente o Gonçalo Nunes, que foi o último a entrar na equipa técnica. É o meu orientador de estágio ou curso, e é alguém por quem tenho muito carinho, por isso é que lhe pedi para me orientar o estágio, e portanto dou-lhes os parabéns por terem conseguido este título. Obviamente que o Benfica está de parabéns também por ter sido campeão nacional, o Sporting de Braga está de parabéns por ter vencido a Taça da Liga. Portanto, está toda a gente parabéns. Acho que o futebol feminino está a crescer a olhos vistos e está a crescer porque cada vez mais tem mais gente competente a liderar, não só do ponto de vista organizacional das equipas, mas também as equipas técnicas, e isso parece-me ser um fator fundamental para que as jogadoras melhor lideradas consigam ter melhores desempenhos também. É preciso não esquecer que o Sporting parte para esta época com uma diferença ainda maior do ponto de vista do orçamento, isto para o futebol feminino, do que o Benfica, e isto pesa. Não é pouco, pesa alguma coisa, mas acho que a forma como o Sporting conseguiu se manter na competição ter disputado o título até muito próximo do final e ter conseguido ganhar a Taça de Portugal, ter conseguido ganhar a Supertaça, demonstra claramente competência e margem para evoluir, porque o plantel é muito jovem. Portanto, o valor que elas têm hoje não é o valor que elas vão ter na próxima época, vão valer mais, vão conseguir fazer mais, e portanto, desse ponto de vista, parece-me bem fazer esse realce. Quero falar do Nuno Dias, que parece-me que é um gênio, e esta época não ganhou a Liga dos Campeões, e é para mim o melhor treinador de futsal do mundo, de longe, mas de muito longe, à larga, consegue com muito menos fazer muito mais, a jogar um futsal absolutamente estrondoso, de equipa grande, pressionante, virado para a baliza do adversário, de risco. Pá, isso é absolutamente inacreditável. Sou um fã do método, adoro ver jogos de futsal do Sporting. E por fim, agradecer-vos o convite, pá, o trabalho que vocês fazem. Eu que faço isto do ponto de vista profissional, como vocês já realçaram, tenho um privilégio muito grande porque faço o que gosto e sou remunerado para tal. Vocês fazem só o que gostam, pá, e isso para mim tem um valor que não consigo traduzi-lo em palavras, é absolutamente enorme. E portanto vocês também estão de parabéns, porque são, como vocês já referiram, também outros blogs, outras páginas, outras pessoas, de quem faz por ter um futebol diferente, de quem quer ter um desporto diferente, de quem sabe que pode-se fazer mais, pode-se fazer melhor, mas que há um limite que separa claramente. Claro. Aquilo que é o objetivo de fazer mais e melhor, de comportamentos que todos nós lamentamos, e portanto os meus parabéns para vocês, agradeço-vos muito o vosso trabalho e agradeço o convite para ter estado aqui. E agora termino eu com as minhas notas finais. Notas finais, Mariana, deixa-me só dizer que uma coisa disse que o Blessing disse hoje, que ainda hoje tarde estava a discutir isso com o Tadeia, por causa das capas de jornais e da forma como se vê a cultura e a questão do profissional. Eu tenho dois sonhos que nunca se vão concretizar, porque eu não jogo no Euromilhões, e o meu sonho era um dia ganhar o Euromilhões. Eu já o disse aqui uma vez, mas já adicionei mais umas coisas entretanto, que é o meu sonho era um dia ganhar o Euromilhões tão grande, daqueles tipo 200 milhões, 200 que era milhões. Primeiro, sim, 200, eu acho que tem que ser um bocadinho mais para o que eu quero fazer, mas para aí uns 300 milhões, que era, a primeira coisa era comprar o suficiente do Sporting que ficasse eu a mandar naquilo, e portanto eu é que decidia como é que ia ser, portanto era o sócio maioritário, e não estava preocupado em perder dinheiro ou coisa, era gerir o clube, desde que não perdesse dinheiro, só podia ser sempre o break-even. E a outra, esse era um desejo mais pessoal, mas é uma coisa que o Lessing disse agora, que era o meu sonho, era montar uma plataforma tipo de Athletic, em que as pessoas, como o Lessing e como outras que escrevem, uns mais profissionais e outros não, pudessem no fazer à vontade, sem estarem preocupados, serem remunerados, mas sem estarem preocupados com a famosa questão do lucro e a famosa questão que aqui em Portugal se discute eternamente, que é o jornalismo. Sei que isto é uma coisa utópica de se dizer, obviamente, mas era uma coisa que eu gostava de ter, que assim as pessoas podiam efetivamente trazer o que há de melhor de si. Nós não temos escala para fazer uma coisa destas, como é óbvio, como faz o The Athletic lá fora, estamos a falar de uma dimensão diferente, mas era um sonho que tinha, porque há tanta qualidade hoje em dia em Portugal na escrita, e eu acho que em breve, sem querer dizer muito, há de aparecer aí mais qualquer coisa, mas a verdade é que há tanta qualidade e tanta gente a escrever tão bem, que é pena às vezes, uns profissionalmente escrevem e vamos tendo acesso, felizmente, mas outros que não têm essa possibilidade e que têm vontade, mas que não o podem fazer porque têm têm que ganhar o seu dinheiro naquilo que são profissionais, e era uma coisa que o Blessing agora disse bem, e me lembrei agora aqui dizer por causa de uma discussão que tinha tido hoje tarde com o Tadeu. Agora sim, as minhas notas finais. Obviamente, começar por agradecer ao Blessing a presença e a paciência de nos aturar aos três, porque eu sei que não é fácil. Porque nós, ora tanto, estamos completamente sincronizados, como de repente já falamos os três ao mesmo tempo. Isto é mesmo assim, é uma casa onde ninguém se governa, e se eu não estivesse cá, então ainda era pior. Mas agradecer, obviamente, ao Blessing a presença e o facto de ter aceitado o nosso convite. Foi, de facto, um dos melhores programas da temporada. Não descredibilizando este programa, Blessing, mas nós fizemos um programa de 3 horas quando o mercado fechou. E acho que esse programa fica na história. Esse é o programa que está por causa da dimensão. Né? Não, podíamos ter chegado lá. Já estamos com 2 horas. Da outra vez foram as tais 3 horas e 45, porque o Sporting foi até à última a entregar os documentos. Foi o Edwards e o Slimani demoraram muito tempo a chegar, a verdade é essa. Mas, obviamente, a dizer também que criámos aqui abrimos aqui uma janela, ou seja, acho que o Blessing vai ter que ser convidado sempre para o fecho de cada temporada, porque a malta ficou claramente fã. Agradecer também ao Pedro e ao João, principalmente, aquilo que fizemos este ano, porque acho que foi incrível o quanto crescemos este ano, o quão felizes fomos a fazer este programa. Foi a primeira temporada que fizemos completa com o Sporting campeão, apesar do Porto ter ganho 2 jornadas do fim, mas não interessa, eu fui campeã até ao fim, a verdade é essa. Portanto, agradecer, obviamente, e principalmente a todos aqueles que nos veem, nos ouvem todas as semanas, que nos mandam beijinhos nos jogos, que nos mandam abraços, que nos dizem: olha, eu quero saber mais, eu quero ouvir mais, por favor, façam mais vezes. Nós vamos continuar cá, porque é por amor a este clube que nós cá continuamos. Aproveitar também para, obviamente, deixar uma palavra de saudação à Mariana Cabral, que é uma das mulheres que demonstra que o mundo do futebol não é, nem nunca foi, nem nunca será, só para homens. Obrigada a todos, umas boas férias. Voltamos em julho. Viva o Sporting Clube Portugal. Sporting. Eu suporto. Agora temos que pôr o áudio final e eu não estava preparado. Agora temos que pôr o áudio final. Claro, mas isto é sempre assim. Adeus! Até julho agora, só. Até julho.